Jesus usava Chanel. Jesus usava Chanel. Jesus wore Chanel. Jesus usava Chanel. Aí, MBL, meu nome é Kelvin Xangai e eu só gostaria de dizer uma coisa. Fernando Holiday, se retrate, sua vaca! Bore, lixo, tweet do Fernando Holiday, me expondo que rendeu 20 RTs, até meus tweets tirando onda da Grimes. Flopado, flopado, flopado. Você, justiceiro sujo do caralho de uma figa, lambe meu cu cheio de merda. É isso aí. Começa mais um Jesus usava Chanel, essa vibe zen, minha roupa é Bubblegum Rave. Podem me xingar lá se você for do MBL, vai me xingar, eu tô nem aí. Vai se perder também. Mas nem aí, vai. Enfim, esse é um podcast de música, cultura pop e é um podcast anti-MBL. E aí galera, aqui quem fala pra vocês é o novo pet de Tula Luana, preso do cativeiro. Será que a minha mãe vai me matar? Meu nome é Michel Amaral, o meu arroba no Twitter é Worship Us e no Instagram é MXL97, me sigam lá, galera. Também conhecido como Pretty nas horas vagas. Como Pretty nas horas vagas. Como Pretty. Oi, sou eu, o seu amiguinho, Caininho. Também conhecido como líder número 1 das falhas de serem sucedidas no mercado sul-coreano. Eu estou de volta depois de uma temporada no outro país, Curitiba. Também lá da nossa querida sulista Lucas. No caso, não é lá, mas sua é tudo igual, então eu estou... A gente não liga. Me sigam no Twitter, Gotti Caindo, e no Instagram, Caindo com dois. E aí, caralho, que as pautas dessa semana, seguindo a vibe política e anti-MBL também aqui, porque a gente é muito politizado, muito woke, social woke. E a gente vai falar sobre... Ah, mentira, a gente vai falar sobre... No pop ocidental, Paloma Faith, a maravilhosa com seu single novo Cry Baby. E a gente vai falar sobre uns gores também, tipo o álbum novo da Fergie, que se apresentou umas semanas atrás no Rock in Rio. Semana passada, na verdade, né? Whatever. A gente vai falar também sobre Charlotte Gainsbourg, uma cantora de Zuda, que trouxe um single maravilhoso e tá prestes a lançar um álbum novo também. No pop oriental, a gente vai falar sobre as maravilhosas, as deusas que iluminam e dão vida a esse podcast. E a gente tem o divulgador oficial delas aqui no Brasil, que é o Luna, que lançou a sua nova subunit Luna 2 Terços, ou também conhecido como Luna Odd Eye Circle. E a gente vai falar também sobre o comeback da IU, que tipo, lançou a nova versãozinha do mini álbum dela, não sei direito, e com um single usar que o pessoal tá engolindo, assim. Eu não, mas tudo bem. Na parte de cinema, de cinéfilas, a gente vai voltar a trazer filmes e grandes, belas artes para esse podcast que não tinha há muito tempo. Começando pelo documentário da Televisa, que é o Gaga Five Foot, o documentário da Lady Gaga. E também sobre o filme Mãinha, Mãe, do Mother, do Darren Aronofsky. Eu não sei pronunciar o nome dele, aquele filme com Jennifer Lawrence, que Michel e Caíno viram e eu não vi, pois não tenho dinheiro para pagar cinema, é muito sério. E ainda tem o nosso quadro favorito, É o Teto e Não É o Teto, trazendo coisas aleatórias e elencando os acontecimentos que vocês nem lembram que aconteceram no universo pop, mas a gente tá aqui pra relembrar e falar aleatoriamente. É isso, gente. Já pode a boca pensar. Da house, amigo. O que tem na boca da house? O que tem na boca da house essa semana? Eu nem sei. O que tem na boca da house? MBL, featuring Justiceiro Sujo. E Justiceiro Sujo. Como você entra no Twitter e faz um perfil que se chama Justiceiro Sujo? Justiceiro Sujo. Pra ficar catando tweet. Você, quando você... Quando você faz um Twitter desse, você já está automaticamente depositado na boca da house. Sim, é real. Inclusive, eu não lavo o pinto, a pessoa que faz esse Twitter. Não lava. E a gente vai começar com pop ocidental e começar com Paloma Faith, Palominha Fé. E que quem ama ela e que tá muito ansioso pra falar é o Michel. Então, Michel, puxa. Yay! A Paloma Faith acabou de voltar de um hiato muito longo. Eu acho que é o hiato mais longo que eu já vi na minha vida. De alguma cantora fazer. Acho que desde 2013 que ela não lançou nada, né? 14. Ah, então não foi tão longo assim, mas pareceu que foi uma eternidade. Pareceu que foi uma eternidade. Finge. Mas enfim, finge que foi longo. Mas enfim, ela voltou com um single novo chamado Cry Baby. Ela vai lançar um CDzinho novo também chamado The Architect, que vai sair próximo mês. E eu estou muito animado pra que isso aconteça. Pra quem não sabe, esse single é bem... Ele saiu essa semana, semana passada. Semana passada, né? Ele saiu semana passada e ela tá promovendo o single já bastante. E é uma música bem suave, bem legalzinha, bem gostosinha de ouvir, né? E esmurrou a Melanie Martinez no conceito de Cry Baby, como todo mundo sabe. Quem não esmurra a Melanie Martinez, né? Mas enfim, eu tô muito animado. Coitada, vocês ouviram, né? O single, galera? Eu vi e eu amo Paloma Faith porque ela é uma cantora britânica. Se vocês não conhecem ela, dá a ficha. É uma cantora britânica, ela já tem uns 3 CDs lançados e ela é muito subestimada, assim. O público, ela faz um pouquinho de sucesso lá no Reino Unido, mas o público não dá a atenção que ela devia receber. Ela é incrível, uma fofa. E ela começou a, tipo, fazer um sucesso maior com o último CD dela, que foi a Perfect Contradiction, que na época foi, tipo, o CD feminino britânico mais vendido. E teve um single que foi catapultou pro sucesso, que foi Only Love Hurts Like This, que é um hino, um grande... Um hino. E daí... Smash. Muito boa. Tipo, depois disso ela ficou meio que na boca do povo, assim, mas ela ainda não é popular o suficiente, vocês têm que dar mais atenção e amor pra ela. E sim, aí, esse single, Cry Baby, eu fui ouvir meio que sem expectativa, assim. E eu fui ouvir porque o Gustavo, um amigo da gente, @wizgun, no Twitter, ele é muito fã de Paloma Faith e ele panfleta muito ela em todos os cantos. E sim, é verdade. Single, e é maravilhoso, é um neo-disco, assim, muito bem feito, tipo, tem um groovezinho muito bom. A letra é legal, tipo, não é a melhor dela, eu acho, mas é boa pra single. E eu achei, tipo, perfeito, assim, 10/10. A capa do single é incrível também. A capa do single é muito incrível. Que eu queria destacar sobre a Paloma Faith, ela é uma artista que ela sempre dá muita atenção pra capas dela no geral. As capas sempre são muito bem feitas, ou são fotos incríveis, ou são artes incríveis. A estética dela, né? Estética é incrível, assim, as dos CDs dela são, tipo, maravilhosas, perfeitas. A do Perfect Contradiction, né? Ela se preocupa mesmo com a parte, tipo, gráfica do trabalho dela, e é muito bom ver o cantor aqui que faz isso, porque tá raro hoje em dia. A pessoa faz, sabe, aquela coisa meio cagada com fonte Comic Sans. Sim, é verdade. Design is my passion. Mas ela não, ela tem todo um cuidado com a estética dela nos álbuns, etc, né? É incrível, sim, parece uma obra de arte, literalmente. Pra quem não sabe, ela também lançou o clipe do single Cry Baby, dia 21 de setembro, e o clipe segue a mesma, ela tem o mesmo cuidado com a estética, e enfim... É uma vibe meio distópica que tem no clipe, distópica, né? Porque eu ainda não sei, vi o clipe, inclusive. Porque ela deu uma entrevista, eu dei uma entrevista pra falar do single e quem não viu, obviamente quase ninguém viu essa entrevista, mas enfim, ela disse que a música foi redirecionada aos líderes mundiais, porque ela acha que a hipermasculinização e essas coisas, enfim, fazem os homens ficarem bravos e acabando fazendo merda que eles fazem, sabe? E eu achei muito interessante esse... Que é essa militância e comentário social, sim, é. Katy Perry. Woke pop, é isso, né? É isso. E aí ela lançou, tipo, o clipe é literalmente nessa vibe de fazer crianças, fazer pequenos ditadores. E aí ela vai e tá lá pra ajudar eles a chorarem. É engraçado, mas é muito real, porque essa repressão dos sentimentos é bem pesada. Mas é isso. Vejam, escutem, façam tudo. Comprem. Ah, então, o que eu ia falar, assim, basicamente o Kevin já falou, que acho que o que eu mais gosto na Palominha é justamente todo esse cuidado que ela tem na direção artística e tal. Eu acho até que eu sou, tipo, mais apaixonado pelas artes dela do que, tipo, pela música dela. Não que a música dela não seja boa, mas é porque todo o cuidado que ela tem com essa parte artística, tipo, me deixa, assim, muito feliz, sabe, de ela existir, assim, e basicamente cuidar dessa parte, assim, uma coisa que hoje em dia, tipo, peca muito. E eu vi Cry Baby, eu adorei Cry Baby. Eu gosto, assim, de basicamente tudo que ela lançou até hoje, assim. A música não me decepcionou, é muito boa. E é isso, eu tô realmente ansioso pelo próximo álbum dela, porque eu gosto muito dos outros três. E eu espero que ela continue lançando sempre coisas novas e boas e com mais. Ah, posso fazer um comentário? Pode, amigo. O nome do álbum é muito interessante, porque eu acho que eu nunca vi alguém fazendo uma música com esse nome, então é isso, tô ansioso. Saiu a track também. The Architect. The Architect. É incrível. A capa também é muito linda, como sempre, né? Ela não decepciona. É isso. Sim, e agora partindo de uma coisa muito boa pra um gole pesado, a gente vai falar sobre o último álbum da Fergie, o Double Dutchess, que é uma pauta que eu queria muito pular, mas a gente acabou elencando por questão, falta de pauta relevante. Porque eu pressionei, né? Foi isso. Eu falei. Isso. Vamos falar da Fergie, tadinho. Vamos falar da Fergie. Poxa, ela se dedicou tanto. Enfim, eu tenho dúvidas sobre essa dedicação, mas... É isso, Michel, fala um pouquinho sobre Double Dutchess, o que é essa bomba? Ai, gente, a bomba, Double Dutchess, uma bomba dupla. Não, mentira. A Fergie veio aqui pro Brasil recentemente, né, no Rock in Rio, dia 17 de setembro, e ela já estava com a promessa do tão esperado álbum. Eu achei que ela ia lançar, tipo, bem no meio do Rock in Rio mesmo, sabe? Pra deixar todo mundo meio confuso sobre o que cantar no Rock in Rio. Mas ela não fez isso. Ela lançou o Double Dutchess dia 22 de setembro desse ano, e... Enfim, foi uma bomba inesperada, sim, foi uma bomba. Não vou não vou mentir. Mas ao mesmo tempo, eu gostei bastante de algumas músicas que ela lançou, porque algum, eu gosto das referências pop da Fergie. Eu gosto de certas coisas que ela faz. Eu amo o Duchess, tipo, eu amo muito o Duchess. É um dos meus álbuns favoritos, eu gosto bastante. E eu vi que ela tentou fazer a mesma coisa, só que tá meio datado já o que ela tentou mostrar. Ela lançou também o projeto visual do Double Duchess, que eu acho que quase todo mundo sabia que ia sair. Pra quem não sabe, ela lançou um projeto visual do Double Duchess, ela lançou o clipe pra todas as músicas. O que é bem legal, assim, porque você acaba vendo o conceito de todas as músicas, mas é ruim também porque alguns clipes são bem pobrinhos e bem mal produzidos, sabe? Tipo, Like You, Just Like You. Just Like You é bem pobre. E A Little Works também é muito pobrinha. As músicas são bem genéricas, algumas delas são muito genéricas, mas tem outras que eu gostei muito, tipo Tension, Like It Ain't Nothing, aquela em francês, Enchanté, que é muito boa. Milf Money todo mundo já sabe, né? E You Already Know é um hino. Eu nem vou me perdoar por isso, porque é um hino mesmo. Mas enfim, eu também percebi, e eu acho que todo mundo do podcast percebeu, que ela tentou fazer uma coisa meio Big Girl Don't Cry 2.0 com uma das músicas. Qual foi mesmo? Life Goes On. Life Goes On, Life Goes On. Ela tentou fazer uma Big Girl Don't Cry, ela tentou apenas. Apenas tentou, porque ficou muito ruim. E assim, era melhor não ter tentado. Era melhor não ter tentado. Mas eu acho que também esse álbum tá pra sair há muito tempo, né? Porque a gente viu as músicas que estão nele, que são de 2014. Tipo, primeiro single é 2014. Ela é love, né? Eu não duvido que muitos desses clipes tenham sido gravados na mesma época e que muitos desses clipes tenham sido gravados há muito tempo. Eu acredito que Enchanté e Tension tenham sido músicas meio repaginadas e novas, sabe? Porque elas são mais, meio que mais recentes. Mais fresh, eu gostei bastante de Tension e Enchanté, inclusive. Mas enfim, parabéns, Ferg, desbancou a Iggy Azalea no rap branco. Parabéns, menina mulher, não devia nunca ter saído do trono. Desbancou a Iggy Azalea, é muito difícil. O que vocês acharam, menina? Vocês ouviram? Eu não achei. Começa assim. Eu não consegui ouvir o álbum todo, juro. Eu fui assim tentando, aí eu ia pulando as coisas que eu não gostava. Quando eu vi, tinha acabado. Voltei pro álbum do começo, assim, não consegui terminar. Fui fazer coisas mais produtivas, tipo ir nas americanas, roubar mente. Grito. Sério, não gostei. Rouba o álbum, gente. Não, não rouba o álbum, não, porque ela já tá vendendo pouco, viu, galera? Inclusive, apenas a Ferg comemorou o sétimo lugar no iTunes, que ela tanto esperava. A melhor parte foi essa do parabéns, álbum, porque... parabéns, Ferg, menina mulher. Ela foi num programa matinal lá nos Estados Unidos e aí informaram nesse programa que o álbum tava em primeiro no iTunes. Ela comemorou, assim, uma comoção incrível. Não, o álbum tava em sétimo, notearam errado pra ela. Tadinha, gente. Ah, eu torço muito por ela, torço pelo ícone. Espero que o próximo seja melhor. Se tiver. Inclusive, esse álbum, Double Duchess, eu não tinha ouvido até hoje e tive que ouvir pra gravar o podcast, porque, tipo, eu me senti mal de não ouvir e não comentar a pauta. E aí, esse foi um grande sacrifício jornalístico que eu fiz, sabe? Em prol do jornalismo. Assim como o meu seguidor, o Victor hoje falou. Mas é real, e eu vi o álbum sem expectativa nenhuma, porque, sabe, não tem como colocar expectativa na Fergie hoje em dia. Ela é uma artista aleatória e que essa carreira solo dela, tipo, não se movia há 10 anos, então, sabe, eu fui ouvir com uma sensação estranha até. Eu fui ver o álbum e ele não é um álbum ruim, sabe, tão ruim assim. Ele é um ruim plausível, é um ruim nível que já dava pra esperar da Fergie. Tem umas músicas que se salvam nele, inclusive a música com a Nicki Minaj é You Already Know, o nome da música, que foi um single, é um dos singles do álbum. Essa mesmo, confirma, Michel. Isso, essa mesmo, You Already Know. Pronto. Essa música é muito boazinha, tipo, se você for ouvir com a mente aberta pra ouvir uma música pop besta, genérica, mas que seja animada, que anime você, então você vai curtir a música, é boazinha. E o resto do CD, sei lá, tipo... É ruim, mas é coesamente ruim, tipo, sabe, é tudo ruim no mesmo nível e aí ele acaba ficando coeso nesse sentido, basicamente isso. E aí tem uma coisa que eu não queria declarar isso, mas eu tenho que declarar, que Milf Money é um guilty pleasure enorme e eu tava ouvindo, tipo, sabe, dançando aqui enquanto eu tava respondendo o comentário do povo pro MBL que tava me xingando, eu tava ouvindo o álbum e dançando um pouco aqui, mas... E outra coisa é tipo Life Goes On, que é uma das músicas do álbum, que tipo, o Michel falou que tenta emular uma coisa meio Big Girls Don't Cry e não funciona, e a música é tipo ruim e besta, enfim. Mas é, sobre a Free, um comentário assim, tipo, acho que ela não devia ter tentado essa carreira solo de volta, porque, primeiro, sério, não, não que eu goste do Black Eyed Peas também, que é outra coisa que eu não gosto, então fica difícil, é porque não dá pra defender nenhuma das duas coisas que ela faz, é tão difícil, tipo, eu gosto e simpatizo com ela, mas assim, o The Duchess foi um dos primeiros álbuns pop, junto com Love Angel Music Baby, que eu acompanhei muito de perto, assim, toda a divulgação, todos os singles, eu era pequeno, né? Eu era adolescente na época, na verdade, é porque eu sou velho. Mas assim, tipo, tem um espaço no meu coração por causa dos singles e tal. Mas tipo, hoje em dia eu entendo que o The Duchess não era um álbum tão bom, mas os singles salvavam. Já o Double Duchess, nada disso salva, porque não tem singles icônicos que nem o The Duchess. A Fran não tá mais em alta como naquela época, tipo, sabe? E eu acho que ela tá. Tá em alta. Não, em alta não, amigo. Em alta. Se você virar de cabeça pra baixo. Se você virar de cabeça pra baixo, ela tá em alta. Em sétimo no iTunes, né? Foi mais alto que ela conseguiu chegar nessa era, eu acho. Top 7. Mas, tipo, e outra coisa é que as músicas algumas são bem datadas e são um trabalho, tipo, pop muito genérico. Às vezes parece que não tem uma substância, que ela realmente não foi atrás de fazer algo memorável. Já a questão visual do álbum é o que todo mundo falou, que tipo, parece linda e que tá tipo, muito bem feita, tirando alguns clipes que são tosquinhos e pobres e tal. E aí eu não vi ainda, mas já tinha visto um teaser e até que eu fiquei meio instigado assim. Eu vou dar uma olhada depois. Se for bom, talvez salve o álbum de ser uma completa bomba, mas assim, não recomendo você ouvir ele, só se você tiver tipo, 100 opções de música pra ouvir. Se você quiser ouvir música genérica de festa, você tem o álbum da Charli XCX, já tá muito de boa. Você não precisa ir pra coisas mais fatalistas, tipo Ferg, então, desculpa. Ah, olha só, eu achei que o Double Dutch foi uma tentativa de repaginar a carreira dela. Tipo, ela lançando clipes, assim, tudo bem que isso vai bastante pro streaming também, porque a gente sabe, né? Tem uns clipes que estão muito meia boca e eu só simplesmente sei que ela fez só pelo streaming da Billboard. Mas eu acho que ela tá tentando chegar a um público novo. No próximo, talvez, ela consiga fazer alguma coisa meio, sei lá, com um direcionamento artístico melhor. Essa carreira solo dela é uma coisa tão estranha, porque, tipo, ela perdeu totalmente o timing. Não tem como você voltar, tipo, 10 anos depois achando que você vai estar com o mesmo público de antes. Assim, você dá um hiato de 10 anos de um álbum pro outro. 10 anos não, né, cara? Mas foi 11 anos, porque o The Duchess saiu em 2006. Sim, foi 11 anos. É, muito espaçado. E mesmo que ela tenha ficado no Black Eyed Peas, por esse tempo, o Black Eyed Peas morreu e, tipo, ninguém nem lembra mais. Fez sucesso da porra. Só Cielo. Né? Só Cielo. E, tipo, sabe, ela devia ter tentado estratégias mais interessantes pra renovar o público. É tipo uma repaginada na carreira, né? Eu acho que ela viu que não tava dando certo quando ela lançou LA Love. Então, assim, porque... por que ela não tentou fazer outra coisa, sabe? É verdade. Já tava cagado o single mesmo. Inclusive, LA Love é a música do álbum que mais tem uma vibe do que era o The Duchess, mais ou menos, né? Ela, tipo, sim, tava querendo retomar o público antigo que já se perdeu, que não tem mais, então... É. Sabe? Try harder next time. É isso. Ninguém consegue, né, ser icônico assim, voltando 10 anos depois, como Gwen Stefani conseguiu. Exato. Então, desculpa aí, Ferg. Ai, gente. Gwen Stefani está hoje no nosso... É o teto e não é o teto, com seu álbum de Natal, que ninguém pediu. Ela lançou álbum de Natal. Exatamente. Aí, pra encerrar esse negócio da Ferg, então, eu só queria fazer uma declaração polêmica, dizendo que acho que o que eu mais senti falta nesse CD da Ferg foi o Will.i.am. Pronto, ai, meu passar Deus. Pra próxima. Nossa! Eu acho que eles são, inclusive... Eles brigaram, será que eles brigaram? Ele fez as músicas mais icônicas do The Duchess. É, e aí, tipo, nesse, ele não teve dedo nenhum, e foi uma merda, quer dizer, há uma coincidência nisso. Mas eu acho que se ele tocasse... Olha só, o que é contraditório. O Will.i.am, ele se repagina sempre, mas ele continua ruim. Ruim, é, exato. É, então eu acho que foi uma boa Ferg não ter chamado ele, porque ela teria virado um robô. Eles estão tipo estremecidos, eu acho. Mas tipo, tem dedo dele nesse CD. Tem a música com a Nicki Minaj, inclusive, ele produziu. Foi? Nossa, eu tô pagando a minha língua. Pagando a língua, música boa do Will.i.am uma vez na vida, né? Tá. Olha só, fashion existe, então eu acho que... É, tinha esquecido dessa também. E fashion que tipo, Will.i.am é David Guetta, que é tipo combo de bomba. Sim, e combo de deu bomba. Certo. Lady Gaga, né? Salvou. Mas eu acho que o Will.i.am, eles estão brigados, não, né? Não, se ele produziu. Sim, eu acho que eles estão meio estremecidos, assim, a relação deles de produtor e cantor não é mais como antes. E, tipo, inclusive a questão dela não tá voltando pro Black Eyed Peas, né? Tem isso também. É, eu entendi porque ela não voltou pro Black Eyed Peas, eu tô meio out do que ela tá fazendo. E aí deu essa grande ameaça de ter Ciel no Black Eyed Peas, isso ficou muito pior. Bomba atômica da Coreia do Sul. Bomba da Coreia do Sul. É, enfim, a gente vai... pular esse papo de Ferg, porque já tava meio desesperador e voltamos feliz 2006. Feliz 2006, agora a gente vai pra uma cantora indizuda e muito legal que eu queria falar e tipo, compartilhar com vocês, que é a Charlotte Gainsbourg. Quem não conhece a Charlotte Gainsbourg provavelmente não sabe que ela é cantora, assim como eu não sabia duas semanas atrás. Então, ela é conhecida, ela é uma atriz francesa que também é cantora, e ela fez, ela interpretou alguns filmes famosos do L'Aventurier, aquele famoso pedantíssimo diretor francês. Um deles é Anticristo, que é de 2007, que é aquele filme horrível sobre a mulher que tem que escolher entre ter um orgasmo e deixar o bebê dela morrer e depois ela ficar louca e se automutilando. E ok, depois tem um orgasmo. E depois teve o Ninfomaníaca, que no caso ela interpreta a Joe na segunda parte do filme, que também é outro gore horrível, mas que eu tô com vontade de reassistir esses tempos. Bom, ela tem uma carreira solo, e essa carreira solo começou nos anos 80 já, porque ela é tipo filha de atores franceses famosos, e ela lançou uma coisa bizarra barra polêmica quando ela era criança. Ela tinha 13 anos, ela lançou uma música com o pai, e essa música se chama Lemon Incest, e a música meio que tipo fala sobre incesto e pedofilia, tipo, entre pai e filha. E ela lançou isso com o pai dela, e as pessoas tomaram como autobiográfico. E ela tinha pensado na época. É bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Mas, tipo, ela superou esse passado dela. E aí, uns 20 anos depois, ela voltou a lançar música, já, tipo, 2005, por aí, ela lançou um outro álbum. 2007, ela teve, tipo, um acidente lá, que ela ficou com dano cerebral, ela passou por uma cirurgia. E ela resolveu retomar a música mais seriamente, e lançou em 2009 um CD, que é o IRM, ou IRM. É um CD todo produzido pelo Beck. Vocês conhecem o cantor Beck, que roubou o Grammy da Beyoncé e produziu Dancing in Circles da Gaga. Pronto, esse CD é tipo muito bom, recebeu um critical acclaim incrível e meio que tornou ela uma musa indie. E aí, depois de anos, ela tá voltando a lançar música de novo agora, ela tá sempre dando hiatos na carreira. Ela vai lançar um CD novo chamado Rest, que sai em novembro, mas ela já lançou dois singles desse álbum. O primeiro é a faixa título, e o segundo é o single que eu queria falar aqui, que chama Deadly Valentine. Ela lançou semana passada junto com um clipe já, e esse clipe tem participação do Dev Hynes, também conhecido como Blood Orange, também conhecido como cara que produz um monte de música de cultura indie que vocês amam. E é uma música incrível, é tipo, é um pop indie épico, eu acho. É muito bem feito, bem produzido, e apesar de ser longo assim, é tipo muito boa, e tem um clipe incrível, que toda uma vibe matrimonial e muito bem feito, assim. Eu tô muito ansioso pra esse CD novo delas, e eu panfletei pra todo mundo. Inclusive o pessoal daqui do podcast que deve ter ouvido Deadly Valentine vai comentar um pouco, dizer o que achou e se tá com vontade de ouvir a Charlotte Gainsbourg. Eu amei, particularmente amei, porque eu amo esse tipo de música, desse papo mais indiezinho. Que é meio chill e não é tão chill assim, mas enfim, vocês me entenderam. Eu gostei, e se a música, e se o álbum novo dela tiver tipo essa roupagem, eu super ouviria, porque é muito o que eu ouço normalmente, o que aparece no meu Discover Weekly do Spotify. Então, eu super ouviria, tipo, de verdade. Parabéns, menina do Ninfomaníaca, adorei. E o clipe é muito bem dirigido e muito bem feito. Nossa, sim, o clipe é lindo. Nossa, o clipe é bom demais. É. Eu amei, nossa. Ele é tão heterossexual, mas tipo, ao mesmo tempo ele é muito bom. Aí eu fiquei tipo, caralho, que clipe. Ele é tão bem editado. Né? E tem o Blood Orange, que homem, sim, maravilhoso. Sim, Blood Orange. Maravilhoso mesmo. E você, Caio? Putz, essa eu não conheci, nem sabia que ela era cantora, que nem o Kelvin. Tipo, eu fiquei muito surpresa, assim. Porque eu já conhecia os trabalhos dela, assim, e tal. Tipo, de atriz. E aí, eu tô, tipo, bastante ansioso pra ver o que ela vai lançar agora no futuro, porque essa música é muito, muito boa, sério, muito boa. E ouça o Rest também, que é um hininho e é tipo... Eu ouvi Rest, porque eu achei que você tava falando dessa. É um hino também. Eu ouvi Rest, eu achei um hino muito... E eu fiquei... E como não aparece ela, eu fiquei assim... Eu vi o clipe, né? Que é só umas fotos aleatórias. E eu fiquei... E apareceu uma imagem de melancolia no filme do L'Aventurier. Sim, ela também participa. Sim, ela também participa. E aí eu fiquei... Nossa, se o L'Aventurier ver isso, ele vai te dar um strike. Mas aí, quando eu vi o outro clipe, era ela. Eu fiquei, ah, tá. Mas é isso. Inclusive, vamos fazer uma maratoninha L'Aventurier pra comentar, falar muito mais. Ai, que gore pesado, né? Eu já... Não, gore pesado, porque eu gosto de alguns, mas... Mas eu acho que é bem pesado a gente ver em maratona todos os filmes dele. É, mas, real. Continua. Tá desgraçado da cabeça. Bom, como diria Michel, é isso. É isso. E aqui a gente acaba o bloco ocidental. Até a próxima semana, se tiver coisa, né? Um bloco arrastado. Pois é, porque essa semana tipo, não teve nada, a gente teve que dar pauta. Bem arrastado, a gente teve que escavar, assim. Né? Enfim. Difícil, garimpar muito. Beijão, galera. Agora eu toco. Tchau. Toca a musiquinha. saindo um pouco, então, desse negócio de música, vamos agora pro cinema, onde uma pia não chumbada foi a personagem principal de um filme do Aronofsky. Estamos falando de Mother, mãe, mãinha, mamãe. A nova tentativa de Aronofsky De? A nova tentativa. Ai, que péssimo. Assim, eu e o Michel, nós assistimos o filme e temos opiniões completamente diferentes do filme. Pra enriquecer ele o podcast. Gostou, e eu achei uma bosta, então eu vou deixar ele começar, porque ele vai... Não, primeiro, começa você primeiro pra falar negativo, depois eu falo positivo, eu aqui, pra não ficar tão ruim. Só choque cultural de opinião, é muito sério, eu quero muito ver esse bate. Ah, então, olha... A gente vai debater numa mesa redonda, a gente pode debater isso, a gente não precisa falar um de cada vez. Vamos lá. Então, mas primeiro dá o contexto. Eu tô gostando bastante. Ah, tá, tudo bem. Ó, o filme basicamente trata de um casal que mora numa casa e a Jennifer Lawrence, ela interpreta a esposa. Ela tá remodelando a casa e tal. O Javier Bardem, ele interpreta o marido. Ele é um poeta que tá tentando buscar inspiração pra poder escrever, porque ele não consegue e tudo mais. Daí... do nada começam a aparecer intrusos na casa e o drama todo tá nisso daí. Não dá pra falar mais assim, sem falar spoiler. E a gente já vai soltar bastante spoiler aqui. Então vou deixar vocês falando. Sim, se vocês não quiserem ouvir spoiler sobre Mother, mãinha, vocês podem pular essa parte do podcast. Porque não tem como a gente literalmente falar disso sem um spoiler. Eu acho. É isso. Eu acho que não tem. Olha, eu tava, assim, o filme, ele é bem tenso. Eu tenho que dar créditos pro Aronofsky por causa disso. Porque ele realmente me deixou tenso durante, acho que o filme todo. Só que ele me deixou, além de tenso, com muita raiva. Porque eu tava gostando muito do filme. Eu tava, todo o clima que ele vai construindo nos dois primeiros atos e tal, é, tipo, basicamente perdido no terceiro ato. E aí fica uma bagunça extrema, assim. Um caos. Porque a história que ele quer contar... porque, tipo, a história, assim, que o Aronofsky ele quer contar é basicamente a história da Bíblia. E nisso, ele tentou fazer uma coisa assim, sabe, no final, tipo... Ele basicamente subestimou a inteligência, assim, das pessoas e colocou coisas, assim, sabe, muito na cara. Era quase como se ele estivesse, tipo, esfregando na cara o que ele tava fazendo, mas ele não queria falar pra você o que ele tava fazendo. E isso foi, tipo, ridículo. Sério, porque, se você, assim, você não precisa ter nem um pouquinho de... inteligência superior pra você entender do que o filme tava falando. E não precisava de todas aquelas alegorias e metáforas que ele quis, sabe, esfregar na nossa cara pra poder tratar do que ele tava tratando. Ele podia ser, tipo, muito mais sutil. Mas sutileza é, tipo, literalmente algo que não existe em Mother. E isso me deixou muito, muito frustrado. Foi por isso que você não gostou, Gemma? Eu não sei nem, assim, explicar. Eu só tô, tipo, com muita raiva. O final é muito ruim, sério mesmo. Eu não gostei. Você não gostou do final? Você não gostou do final? Não. Nossa. Não gostei. Ok. Eu entendo tudo que estão falando, na verdade. Porque parte de mim concorda com o que as coisas estão falando. Mas outra parte também gostou muito do que aconteceu. E, tipo, é o Darren Aronofsky, né? Ele, todo mundo sabe que, tipo, os filmes dele, a marca registrada dele, provavelmente, é botar um terceiro ato muito caótico e que aconteça muitas coisas. E, tipo, eu acho que esse filme foi muito agoniante em vários aspectos. Teve horas que eu simplesmente tive que tampar a minha cara porque eu não conseguia ver certas cenas, porque é bem gráfico, é muito gráfico, inclusive. É muito gráfico. Mas... pra quem gosta de gore, né? Tipo, Kelvin vai adorar. Mas tem parte que não dá mesmo. Tem parte que não dá mesmo pra ver, porque é um gore pesado. Tipo, eu entendi bastante. Eu gostei do filme. Gostei da metáfora que ele passa. Eu tive outras interpretações comigo mesmo, porque eu fui ver o filme completamente cego. Vi só um trailer e eu falei, ok, vou ver esse filme. Fui com o meu prometido. E aí a gente viu o filme e eu fiquei assim, ok, teorias. A gente fez várias teorias. A gente debateu várias teorias. Mas, quando eu cheguei em casa e eu fui ler as reviews do Letterboxd, eu tava vendo que todo mundo tava debatendo. É um filme que ficou literalmente na boca do povo, vai ficar até o final, vai provavelmente ser indicado a um Oscar. Provavelmente irá ganhar alguma coisa, porque a direção dele tá muito boa. A Jennifer Lawrence tá muito boa atuando, inclusive. Parabéns, Jennifer Lawrence. Sim, nossa, sim. Pois é, infelizmente, parabéns pra Jennifer Lawrence. Uma coisa doida são um parênteses, uma coisa desse filme é que, tipo, a promoção dele, a divulgação dele é exatamente essa questão dele dividir opinião. É isso que tá, tipo, deixando ele na boca do povo, assim. Eu acho sim, interessante essa questão. Não precisa nem colocar banner na puta que pariu. Só a divulgação boca a boca do debate sobre ele que já tá, tipo, rendendo. Cara, o filme só tem uma semana de idade e tem umas, tem debate pra, tipo, um ano inteiro, sabe? Isso tá sendo muito repercutido. E eu não sei. Eu achei que o filme é bem sucinto na mensagem que ele quer passar. Eu entendo que, tipo, o terceiro ato é muito caótico e muito na sua cara e, tipo, sem contexto entre aspas nenhum. Mas ao mesmo tempo tem um contexto, porque se você perceber que eles não estão num universo onde a nossa realidade é a mesma que a deles, você vai perceber que, tipo, tudo é muito caótico, entende? Tipo, não tá inserido na nossa realidade. Por isso que tá tudo acontecendo daquela maneira. Eu não sei se dá pra entender o que eu acabei de falar. Eu acho que eu entendi. Não, é tipo... Mas... Você entendeu o que eu quis falar agora? É que, tipo, no contexto que o filme tava rolando, o contexto que ele deu da metáfora era ok. Tipo, o surrealismo que ele botou no final... Ah, sim. Num contexto real não seria. É um contexto real dentro do filme. Sim. É, tipo, é um contexto real que não é real pra gente. Mas é um real que tá acontecendo. Sabe? Não. Entendi. Entendeu? Entendi. Não, eu consegui entender. Tá, então, é isso. Eu acho que, tipo, tudo que acontece lá é muito surreal e, tipo, muito elevado ao extremo. Mas eu não sei se você leu, mas... Eu não sei se a gente pode falar aqui spoiler. Spoiler pra quem não quiser ouvir. A gente já deu um alertão antes. A gente deu um alerta, é verdade. Spoiler, mais um spoiler. É... A referência é, tipo, Mãe Natureza. Você sabe, né? Sim. Você sabe? Uhum. E aí, eu fiquei, assim, bem chuque com essa informação, porque... Ok, eu tinha percebido algumas coisas no filme, mas ao mesmo tempo eu tava pensando em outras coisas, sabe? Eu tava pensando, tipo, um relacionamento, sei lá, falido, e ele é um narcisista de merda, e ele tá sempre querendo muita coisa e nada pra ele é suficiente. Mas aí eu percebi que Deus também é assim. Bum. Bum. Uma bomba para quem me disse que eu era cristão. Pesado. Mas, enfim, eu acho que é tipo, é isso, sabe? E parece que ele jogou essa bomba de falar que Deus tinha o poder, tem o poder de fazer com que essas coisas não aconteçam, mas ele ainda assim quer que essas coisas aconteçam. Entende? Uhum. Ah, enfim, é um filme do filme que ficou intrigado na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo é muito gráfico e eu entendo tudo. Eu entendo todas as críticas, de verdade. Uhum. Tipo, eu não odiei ele por completo. Assim, tiveram muitas dessas cenas que eu acabei criticando. Tipo, eu generalizei na crítica falando mal, assim. Mas, por exemplo, tem um logo quando a Jennifer Lawrence, ela tá lá com o bebê e tal, e aí ela pede pra que o personagem do Javier, tipo, expulse todo mundo. Uhum. Daí ele falou que ele não queria expulsar todo mundo. Sim. Sabe, aquilo ali foi tipo, foi muito, nossa, eu fiquei, Quando ela falou, nessa parte, quando ela falou assim, ele falou, eu sou o pai, e ela falou, e eu sou a mãe, aí eu fiquei, oh meu Deus, eu simplesmente, nossa, amei. Não, sim, Fala o resto que você falar, né? Eu te cortei, tipo. Não, aí é isso, tipo, tiveram alguns momentos assim, sabe, que eu sim, realmente senti, assim, um apreço pelo filme, assim, tipo, nesses pequenos momentos, assim, mas tiveram outros que, eu não sei nem explicar, assim, eu fiquei muito angustiado também, principalmente porque ninguém tava dando uma foda pro que a Jennifer tava falando, sabe, isso, nossa, isso sim, me cara, muito, isso me deixou muito agoniado, eu tava muito sufocado, porque quando ela começa a, quando começam, né, a bagunçar a casa dela e tudo mais, naquela primeira festa que tem, sim, aí, e tem aquele negócio da pia, nossa, esse negócio da pia, sério, puta que pariu, assim, ela tinha uma, porque assim, ela tava remodelando a casa toda e tudo mais, e aí tinha uma pia no banheiro, e não tava chumbada. Minha natureza. Ela, tipo, ela já tinha comentado isso, tipo, no começo do filme, assim. Sim. E aí, teve assim, do nada, assim, tem uma festa que acontece lá, tem todo um contexto pra essa festa acontecer, e essa festa acontece, e começa a lotar de gente. E aí as pessoas sentam na pia, ela chega e fala, a pia não tá chumbada, você pode sair? Aí as pessoas saem, tipo, saem assim, olhando com cara de nojo pra ela, mas saem. Mas tá. Só que aí teve uma cena específica que tinha um casal conversando, e ela pediu pra eles saírem, eles saíram, depois, quando, tipo, assim, uns segundos depois, quando ela voltou, eles estavam sentados na pia de novo. E aí ela pedindo pra eles saírem, eles saíam e voltavam. Teve uma hora que foi muito interessante, que tipo, ela pediu pra eles saíram. E eles estavam, tipo, desfocados ainda no fundo, mas ainda podia ver. Tipo, eles saíam e logo depois eles já voltavam pra pia, porque eles não estavam, sabe, ligando pra o que ela tava falando. Nossa, foi muito agoniante. Isso tava me deixando muito angustiado. E aí ela falando, a pia não está chumbada, vai quebrar. Aí a menina chega e fala assim, não vai quebrar. E começa a pular na pia. Fica cara, tipo, cara, essa parte assim, eu fiquei... pra mostrar que não vai quebrar. Ah! E aí a pia quebra. Meu Deus do céu, cara, é muito onde que eu queria é muito gritar no cinema. Eu queria muito gritar, porra da pia, mas sabe, eu tava... Então, eu quero muito rever esse filme. Calma. É isso, eu quero muito rever esse filme. Porque eu acho que. Eu não que, quero tipo, ver nunca mais. Cara, eu vou muito rever esse filme. Eu gostei bastante. Eu gostei desse filme, mas ao mesmo tempo eu fiquei. Ah, é porque eu acho que eu tive outros insights sobre ele. E eu acabei encarando. Tá, ok. Não é uma boa forma de contar uma história. Essa de jogar metáfora, tudo quanto é conto e jogar assim, então na sua cara. Não é sutil, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma maneira válida de contar. E eu acho que funcionou bastante pro que ele queria fazer, sabe? Pareceu, às vezes, tipo, quando você sabe do objetivo do diretor sobre o filme, você fica, ah, parece comercial do Greenpeace, então. Porque é tão nossa cara que você fica, não tem contexto. Mas eu acho que, tipo, foi ok, funcionou pro que ele propôs. E eu acho que eu tive outras interpretações sobre isso também. Eu acabei indo muito a fundo sobre o que eu achava do filme. Porque eu não sabia dele querer retratar a mãe natureza e Deus e etc. Eu achei bem... sei lá, o papel da mulher dentro do lar. E por que todos acham que uma mulher dentro do lar não é a força vital do lar. E eu acho que isso deixou. Eu acho que isso ficou claro pra mim, essa minha interpretação, quando ela tinha aquela fenda do chão que tava meio abertinha. Uhum. Que era também. E também quando ela sentiu o coração batendo e tal. Mas enfim, eu também gostei do ciclo que ele fez. Porque o filme começa assim, né? No incêndio. Então você vê que é recorrente. É uma coisa que acontece sempre. Tipo, ninguém respeitar, né? Mas, enfim, eu gostei bastante. Vejam Mother no cinema. Esperem sair o torrent. Assistam, tipo... Vale o debate. Eu acho que assim, não... Vale, eu acho que tipo, vale a pena assistir. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar tipo, que não vale a pena assistir. Porque tipo, mesmo que você não goste, sabe? Você vai ter coisa pra poder discutir. Eu gosto de filmes que me façam sentir coisas. Mesmo que sejam coisas assim, no estilo que Mother fez. Mas sabe, eu saí do cinema assim, pensando no filme. E isso já é tipo, já é um avanço. Porque muitas vezes eu vou assistir filme e eu fico, ah, tá, legal. É isso. Bacana. Mas com Mother não foi assim. E, querendo ou não, a Jennifer Lawrence tá maravilhosa. E assim, ela é o foco principal do filme. O que você mais vai ver nesse filme é close nela. Ou então, as coisas sendo vistas pelo ponto de vista dela. Tipo, a gente vê muito da questão da perspectiva dela. Inclusive, sim, em cenas que tem violência contra ela. Ah, e essas cenas são muito gráficas. Eu não consegui ver, tipo, de verdade. Eu meti a cabeça atrás do Gabriel e fiquei, ah, não, por favor, porque eu não conseguia ver, eu não conseguia ver. Foi literalmente quando ela decidiu rebater as coisas e tudo isso aconteceu, eu fiquei muito nervoso, tipo, de verdade. Sim, sim. Triggering. Inclusive, tava até, eu tava lendo, né, umas discussões falando sobre a questão de misoginias nessa questão, assim. Sim, tipo, eu consigo entender, assim, o que as pessoas falam em relação a isso, porque, sabe, foi muito... Tipo, não é nem que foi nada a ver. Porque tem... tem um contexto realmente, mas ao mesmo tempo, e sabe? Assim, não foi glamour... Não foi glamourizado. Não, não foi, sabe? É. Só que ainda assim, ficou muito... Ficou muito pesado, eu acho que ficou pesado. Foi desnecessário, foi muito pesado, muito. Eu nem sei se foi desnecessário. Não, porque... Ai, não sei, é uma questão muito delicada de se comentar, né? Porque ao mesmo tempo que você vê o contexto todo, eu acho que poderia ser abordado de outra maneira. E tipo, sei lá, eu acho que ele poderia ter cortado as cenas do pessoal literalmente socando a Jennifer Lawrence, sabe? Eu acho que é muito triggering pra algumas mulheres. Exemplo. Sim, e eu acho que o filme é muito cru. Eu acho que é isso. O filme é muito cru e mostra isso muito na sua cara. Em todos os aspectos. Até quando eles comem um bebê, literalmente. Aí. Sim, isso é verdade. Sim. E nessa cena, né, da violência mesmo e tal, tem uma parte assim, que foi a que mais me deixou, tipo, agoniada, assim. Não foi nem quando eles estavam batendo nela, mas foi com, tipo, quando eles estavam rasgando as roupas. Sim, dela. Quando estavam rasgando as roupas, e xingando e tal. A câmera, ela tá parada. Tá focando nas pessoas rasgando. Então, tipo, é como se a gente tivesse rasgando. Sabe? Ficou. Ai, foi muito. Sim. Tipo, perturbador. E, tipo, eu fico imaginando, assim, uma mulher que, não sei, tenha sofrido de questões, sabe, de abuso e não sei o que, vendo uma cena dessas. Sabe? É muito. Cara, é muito delicado. Eu acho que isso. Ai, sei lá. Eu entendo a intenção do Aronofsky ao fazer isso, por causa de todo o contexto, tipo. Das pessoas agredirem a mãe natureza. Tipo, a metáfora tá ali, tipo, dá pra você entender, assim, bem de boa isso. Mas a cena em si é muito... Sim, muito crua. É, não dá. Não dá. Ao mesmo tempo que dá. É isso. Assistam ou não assistam Mother. Assistam, vale a pena. E agora a gente vai pra segunda parte do nosso... Mais um filme sobre mães, né? É, mais um filme sobre mãe, sobre a minha mãe. Sobre a minha mãe, sobre a sua mãe, sobre a nossa mãe. Stephanie Joanne Angelina de Manora. Mais conhecida como Lady Gaga. Lady Gaga, Lady Gaga! E seu documentáriozinho no Netflix, que saiu sexta-feira passada, não sei quando vai sair esse podcast, mas enfim, dia 22, saiu dia 22 de setembro. Documentário, galera. Documentário ou release, vocês decidem. Exato, documentário da pintura de rodapé, 5-5-2. Que, deixa o Michel puxar isso, porque o Michel, ele é muito fã da Lady Gaga, não que eu não seja, mas isso é simbólico pra ele. Ah, enfim, eu não sei nem se é mais simbólico pra mim, mas enfim, mentira, assim. Galera, saiu dia 22 de setembro o tão prometido documentário sobre a Lady Gaga, o primeiro documentário sobre a Lady Gaga. Não, na verdade, é o primeiro nesse estilo, que mostra mais a pessoa Lady Gaga do que a artista Lady Gaga, porque o último documentário foi da HBO, foi da Monster Ball, etc. Mas saiu dia 22 de setembro, foi dirigido pelo Chris Morcabel, não sei falar o nome dele, mas... Morcabel. Eu não sei o que ele tinha feito antes, eu vou ser bem sincero. Ele fez uns biopics antes, outros filmes de outros, tipo documentário de artistas, assim. Ah, acho é? Que ele fez o... não sei se fez o da Jenny, ou se foi da Amy, alguma coisa assim, mas ele fez uns bem... bombadões. Entendi. Não, mas enfim, esse foi o documentário que a gente tava esperando por tanto tempo, e a Lady Gaga, inclusive, disse que ia abordar a fibromialgia dela, a doença fanfic. Mentira, doença de verdade. Tadinha dela, nossa. Enfim. Ele mostra, tipo, como a Lady Gaga construiu a imagem dela e como ela tá tentando desconstruir a imagem dela ao redor do que presumiram sobre ela. Ela mostra, tipo, como ela construiu essa imagem de, tipo, ser louca, ser maravilhosa, ser um mito, ser... Enfim, e ela vai literalmente recriar a imagem dela nesse álbum Joanne, e o Joanne literalmente serviu pra mostrar uma coisa mais genuína da Lady Gaga que a gente não tinha realmente antes. Não que as loucuras dela não fossem genuínas, porque realmente eram. E se vocês virem o documentário, vocês vão perceber isso. Mas antes disso, era uma coisa meio mitológica. E agora é só Lady Gaga. E eu acho que a gente percebe bem as coisas que aconteceram dentro desse documentário, que segue do processo criativo do Joanne, desde o começo dele, até o final do Super Bowl, que é quando ela tem um grande momento nessa era, que foi realmente um momento muito significativo para Lady Gaga e para a carreira da Lady Gaga, inclusive. Foi um momento que ela se repaginou completamente e eu acho que vale muito a pena ver, tá muito bem dirigido, eu achei. A fotografia dele é muito bonita. Tem vários momentos que, tipo, a Lady Gaga tá só se divertindo com a Florence, por exemplo. Tem muitos momentos que são bem touching, tipo, as pessoas vão discordar mais no momento que ela mostra a música de Joanne para a avó dela, para mim foi tocante, eu chorei, tipo, de verdade. Eu chorei porque eu sou, enfim, um viadinho, né? E aí, ok, que foi um dramalhão muito grande, mas eu gostei bastante do documentário. Eu acho que todo mundo devia ver, porque, além de tudo, é um bom documentário pra se assistir, assim, quando você não tem nada pra fazer. Se você não for fã da Lady Gaga, óbvio. Se você for fã da Lady Gaga, você vai assistir de qualquer maneira. Vocês viram, meninas? Eu vi, e só um errado aqui sobre o Chris Morcabel. Ele não fez esses documentários que eu falei, nem da Amy, nem da James Joplin, mas ele fez documentário de gente muito melhor e mais importante, tipo Chris Cocker, aquele fã da Britney que chorou no famoso vídeo do Leave Britney Alone. Outra ele fez bem isso também. Né? Outra coisa importante sobre ele é que ele namora o vocalista do... do Xis Your Sisters, que é uma banda que eu amo, então tipo, eu já amei esse casal. Como sempre, Lady Gaga dando emprego pra gente. Né, exato, eu amei. E aí sobre o documentário em si, nossa, esse Chris Morcabel é tipo um daddy, muito real. Sobre o documentário em si, eu fiquei ansioso pelo documentário por algum motivo, mas é porque tipo, eu queria realmente ver alguma coisa que mostrasse um pouco dos bastidores da produção do Joanne, que é um álbum que eu gosto muito e que eu queria saber como que ele foi concebido e tal. E o documentário em partes ele fala um pouco disso. Mas ele não foca só nisso, ele foca na Lady Gaga, no caso na Stephanie, como pessoa. E quem é ela por trás da Lady Gaga, o que ela faz, quais os struggles que ela passa pela vida dela. E nesse ponto do documentário, tipo, ele atinge muito bem isso que ele se propõe. E tipo, faz de uma forma incrível, assim, incrível dentro das suas limitações. Eu achei que é um documentário que tipo, é tão recomendado pros fãs mais hardcore que vão ver a Lady Gaga quente do jeito que eles queriam ver ou podem querer ver. Tanto pra quem não é fã dela e quer conhecer mais um pouco sobre ela também, tipo, é uma boa dar uma olhada nesse documentário. É, inicialmente eu achei ele sem foco, os primeiros 20 minutos são assim perdidos e tem umas coisas aleatórias. Tipo, a famosa parte que ela fala da Madonna é muito aleatória no documentário em si. Não que esteja defendendo a Madonna, apesar de ser fã da Madonna também, mas é, foi tipo, sei lá, do nada aquilo. E... mas depois disso não que eu esteja defendendo a Madonna, né? Mas... não que esteja defendendo aquela véia amarga, não, mas enfim, depois dos 20 minutos pra lá o documentário começa a tomar forma e começa realmente a mostrar a vida dela e a questão, tem várias questões interessantes em relação a ela, mas as questões que eu queria destacar no documentário são a produção de Joanne, mostra um pouquinho da produção do álbum e tipo, pra mim, como ela planejou ser um álbum pessoal, porque não foi o Joanne um álbum pessoal, mas não foi um álbum pessoal que saiu assim naturalmente, espontaneamente. Não, ela tinha ideias de lançar um álbum que traduzisse ela como pessoa. Então ela fez tudo tipo bem meticuloso ali e tal. E eu achei legal como o filme meio que mostra isso de certa forma. Então, dá pra você entender que o Joanne ele nasceu dessa forma, mas que mesmo assim ele é um CD válido. E toda a parte da produção é legal, porque a interação dela com o Mark Ronson é tipo muito fofa, é espontânea, maravilhosa. Ela com a Florence também, que tipo a Florence toda travadinha lá e. E elas tirando fotos juntas, e a parte da gravação de Hey Girl também, linda e tal. Nossa, os vocais delas em Hey Girl são maravilhosos, né? E tem também a parte que o documentário vai destrinchando a vida familiar dela. E essa parte é interessante porque conta um pouco da história da Joanne, a tia dela. E a história da Joanne, tipo, dá mais um documentário do que a história da Lady Gaga em si. Porque, tipo, é bem tocante, é tipo, até pesada, hardcore. A história do poema de Joanne, que não era o poema, de Joanne. É, poema, sobre esse poema, a grande trivia, tem uma parte do documentário que ela leu o poema da tia dela, Joanne. Mas descobriram que esse documentário não era da tia dela, a tia dela só transcreveu. É um documentário, esse poema, é um poema bem mais antigo, tinha 50 anos. Então foi uma gafe que ela cometeu. Mas que seja. E a história da Joanne é super interessante, eu adorei como abordaram isso. Inclusive a família, tipo, encara isso de uma forma até com um certo pesar, assim, até hoje. Tirando a avó dela, que parecia que não tava nem aí nessa parte. E outra coisa. Eu acho que é porque aconteceu há 40 anos, né, cara? E ela deve estar saco cheio já de pensar nisso. Nem chegou a conhecer a Joanne, de verdade. Exato. Mas eu entendo muito que isso deve afetou muito o pai dela. Então o pai acho dela que ela deve muito sentido, pô, na hora. Então, então acho que ela deve ter visto tipo, o impacto dessa morte através do pai. Então eu acho que isso impactou muito ela. Muito ela. De certa forma, sabe? E outras coisas interessantes do documentário, tipo, mostra realmente como a Lady Gaga, tipo, ela é azarada e só se fode, porque, tipo, ela tá fodida de saúde, então ela não consegue levar muitos projetos dela à frente, ou quando ela consegue levar à frente, tipo, ela tem algum problema na vida amorosa que interfere, então, tipo, ela nunca tá 100%, assim, ela tá sempre fodida de alguma forma, tadinha da minha mãe. E, por último, é a questão de mostrar, tipo, os ensaios dela preparam pro Super Bowl, que foi tipo, super legal e acho que é tipo, a parte final do documentário e termina da forma certa, porque o Super Bowl foi o grande auge da Lady Gaga nesses últimos tempos, foi tipo, o grande acontecimento dela, então documentar isso pra fechar o filme foi tipo, uma escolha muito certeira. Tirando uma outra presepada que tem nessa parte, tipo, ela reclamando do forro da blusa dela, na parte que ela canta Just Dance. Quem se importou com aquilo? Foda-se. Eu me importei, eu achei muito profissional da Lady Gaga falar assim, esse forro tá ruim, troca. Não, mas foi tipo, foi muito Perry. Foi Perry, amigo. Foi total. Foi bem Perry. Mas eu acho que a Lady Gaga é muito assim, ela é muito assim, tipo, com as coisas dela. Ela é muito, todo mundo descreve ela assim. Mostra uma questão de perfeccionismo, mas o perfeccionismo que chega até a ser meio neurótico, barra louco, assim, sabe? E, olha, vê, a Lady Gaga ela é uma artista que, tipo, ela, como pessoa, inclusive, ela tem umas nuances forçadas. Ela é forçada às vezes, mas você entende que aquela coisa de ser forçada é natural dela. Então, tipo, tá tudo ok. Sim, exato. É verdade. E é tipo, é muito bom. Eu recomendo pra todo mundo, pra quem é fã, quem é Little Monster roxo, e pra quem não é fã, quem quer dar uma olhadinha, assim, o documentário até é tipo curto, é uma hora e meia, assim. Tipo, recomendo não... ser forçado também, todo mundo, por favor, exato. Ser forçado. Assistam Gaga 5 to 4 no Netflix, ou se você não tiver Netflix, no Zucle, no RBG, em qualquer canto pirata na internet. Não, Caio não viu? Caio não viu. Não, gente, não tudo vi. Tudo bem, corta essa parte pra fingir que a gente é unprofessional. É. Não, deixa mesmo, porque eu não assisti Modas também, fiquei tipo calado e só comentando mas as cenas. Mas agora, é cinema, assim. Né? Cinema é mais difícil. Netflix tá uma aba distante. Inclusive, esperando o torrent de Modas daqui a alguns mesezinhos, assisti e comentaria. Caína vai fazer, vai falar o famoso, eu vou assistir e vou dar minha opinião no Twitter. Exato. Ai, mas eu pretendo assistir mesmo o documentário da Gaga, eu tava bastante ansioso de assistir, só que eu assisti com os amigos e aí eles desanimaram e eu desanimei também. Mas eu ainda vou assistir. Ok, esperamos a opinião, sincera. Sim. E aqui acabou o rolê cinéfilo da gente, que voltou com força total. Eu amei hoje, foi muito incrível. E hoje eu amei incrível. Os filmes, né? Exato, a gente vai tentar assistir mais filmes pra esse fazer mais pauta. Esse rolê cinéfilo foi baseado em Mante. O próximo vai ter outro tema, a gente vai seguir assim até acabar os podcasts. Exato, sempre temático. E é isso aí, galera. Até o próximo. Não assistam o Anticristo. Beijo. Você vai botar uma música de Gaga? Sim, sim. Putz. Vai estar tocando a melhor da carreira, como te mama. Daqui, ó. Não, sim, por favor, tem que botar, porque a gente só fala de mães, então tem que ser exato. Essa. Vai ter que ser essa. Então, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Luna, né? Obviamente, eu estou aqui mais uma vez promovendo o meu grupinho. Blockberry já pagou o boleto e estou aqui de volta para poder falar sobre o novo lançamento de Luna. Elas lançaram finalmente a subunit tão esperada por nós, ó, Jai Circle, com um nome um pouco estranho, mas a gente releva, porque é o conceito. Elas lançaram Girlfront. E Girlfront é. O nossa, hino. É sensacional. É, elas vieram com um mini álbum chamado Mix and Match e o mini álbum todo é excelente, até a intro. Eu tenho muito pavor de intro ruim em K-pop, mas Odd é maravilhosa. E ela dá, assim, um clima pra você poder ouvir Girlfront. Eu adoro colocar Odd primeiro. Eu também. Tipo, antes de ouvir Girlfront. Nossa, dá o clima, né? Pinta o cenário. É muito pinto bom. Pinta o cenário. Muito, muito bom. Como sempre, Luna, gênios visionários. Parabéns. Felizmente, né? Rainhas indie do K-pop. Posso falar? Mas, pois é, o Kelvin ele tem uma opinião. Não, assim. O Kelvin vai falar no final, porque se você for falar de mal de Girlfront aqui na minha frente, eu vou ter que te dar block. Eu infelizmente. Vou falar assim. Não vai falar, não. Eu sou antes do MBL que não aceita. Não sei. Só Justiceiro Sujo, eu vou chamar o Justiceiro Sujo pra te bater. Vai me bater de qual forma, porque talvez eu goste, sabe? Enfim. Grito! No contexto, esse é o nosso bloco de pop oriental que voltou e não tem quase nada, mas a gente vai comentar sobre Luna, que é a nossa girl band de estimação. Quase. Que não. Se você não sabe o que é Luna, você não ouviu nenhum podcast. Você não devia nem estar ouvindo esse podcast. Você não devia nem estar aqui, primeiramente. Agora, exato. E daí, eu fiquei muito satisfeito com o meu álbum delas, o Mix and Match, não com o single Girlfront. E agora começa a minha opinião popular. Sobre Girlfront, por que eu não gostei? Porque ela é meio básica e sem graça perto das músicas solo que as meninas lançaram. Porque as meninas lançaram músicas solos incríveis, foram três músicas assim, direto, maravilhosas. Aí vem Girlfront e não é tão boa. E aí rola um pouquinho de decepção. Mas no contexto do mini álbum do Mix and Match, Girlfront é ok, é tipo bem ouvível. E sabe, combina. Já o mini álbum é tipo Amazing, Showstopping, Talented, Incredible. Eu vi todo assim, tipo, passando mal, porque é muito bom mesmo. Tem músicas incríveis com arranjos muito bem feitos, eu acho que... Tipo, aposentaram a Grimes. Aposentaram a Grimes em Lunari, que é a nova música indie eletrônico avant-garde, next level. Eu achei que a Blockberry investiu nesse álbum, porque tipo, ela percebeu que a partir do começo das meninas do All Eyes Circle, a partir da Kim Lip, que foi tal mês aí, julho, eu acho, o pessoal começou a dar mais atenção pra o grupo e a curtir aquela vibe mais pop, K-pop indizuda que tava indo. Então investiram nesse tipo de produção. E nisso o álbum deu muito certo, tem músicas incríveis, eu vou destacar no caso do Night, que o Michel falou agora, que essa música que é bem indie da eletrônica, até lembra um pouquinho essa coisa da Grimes, assim, essa coisa de gente acidental de fato, muito bem feita. E uma outra que eu amei, que chama Chaotic, que é uma música que acho que eu falei no Twitter que o comecinho dela parece aqueles comerciais do Spotify, assusta um pouco, que tipo, sério, os tonzinhos de comercial do Spotify, mas a música é tipo muito boa, se desenvolve no R&B atmosférico pra depois... Nossa, coisa, é muito tipo, maravilhosa. Mais funkzinha, quase um groove, assim, e o interessante dela é que tipo, a parte antes do refrão parece que é muito um refrão, você confunde, isso no comecinho, aí quando vem o refrão depois você se surpreende, porque o refrão é tipo bem next level. Enfim, é tipo incrível, eu também amei Starlight, que é a última música do álbum, tipo, maravilhosa, fofinha. E o clipe de Girlfront, tipo, eu não gostei muito da música, mas o clipe é tipo lindo. Elas estão maravilhosas nos Estados Unidos, assim, chocando Trump. E, enfim, você quer Trump? Você quer Trump. E tipo, tá tudo incrível, assim, até Chori, o bebezinho, até Jinsou com aquele cabeção enorme, ainda mais com o Choker, que deixa a cabeça dela 3 vezes maior, está linda, maravilhosa. Deus é o cabelo. Que lindo, meu amor. Enfim, a minha opinião sobre Alright Circle. E eu até escrevi assim, ó, o seguinte, no doc das pautas. Alright Circle lança a sucessora natural de Girls on Top. Ou seja, aposentaram boa com Girlfriend. Simplesmente já tava meio aposentada, né? Foi meio aposentada. Mas elas assinaram o documento da aposentadoria. E eu acho que, assim, Girlfriend foi uma música muito boa. Eu amei esse hino, tipo... É um hino, gente. É um hino. É simplesmente um hino. Eu acho que captura bem a essência das 3 músicas anteriores. Meio que repete a fórmula de Love Your Emotion. Repete um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo... É muito boa, eu gostei bastante. Eu tinha ouvido a música base que usaram pra Girlfriend. Eu não lembro o nome. Que é muito boa, é muito boa, sim. Eu não lembro o nome, mas tinha essa vibe meio... Aqua, Barbie Girl, .mp3. Mas enfim, eu não sei como definir isso em ritmos, mas era isso. Eu achei muito incrível, e o clipe é muito bonito mesmo. A Blackberry não economiza nem um pouco quando o assunto é produção dos clipes, porque eles estão sempre... Delivering boas afinal, produções e boas dinheiro da indústria bélica. Afinal, dinheiro é lavagem de dinheiro que eles fazem com o Luna. E a gente faz aqui nesse podcast porque eles patrocinam a gente diretamente. E eu achei incrível. A produção do álbum todo também é maravilhosa. O Mix and Match é um dos melhores minis desse ano, eu acho. Posso estar errado, mas é verdade, né? Isso é verdade. Não, é verdade. A gente não teve coisa assim, sabe, de qualidade do começo ao fim, eu acho. Não, a gente não teve nada, na verdade. O álbum do Exide, pra mim, acho que no máximo, assim, tipo... No máximo, acho que o de Girls Day, mas é sabe? Girls Day, Exide. Girls Day, é verdade. É verdade. Mas assim, eu acho que o EP delas foi muito bem produzido. Chaotic é uma música incrível e bem madura pro conceito que elas estavam apresentando. Eu achei isso, tipo... Nossa, não sei. Charlotte é maravilhosa também. Lunatic, que aposentou a Grimes, também é uma música muito boa. Eu acho que é o topo da cereja pra esse conceitão delas de K-pop indizudo e nessa vibe que elas tiveram. E não sei, eu tô animado pra ver se elas vão ter um repackage que nem tiveram antes, né? Tipo... É, o Long Terço teve. E eu quero saber se elas vão ter também. Mas... Enfim. Ah, eu acho que a Blackberry vai assim, investir mais nelas, né? Porque assim, é bem claro que... É, Luna ganhou tipo, muito mais popularidade desde a Kim Leap e tipo, todo cuidado com essa unit e tal, levar até para os Estados Unidos para poder gravar essas coisas assim. Então eu acho bem provável de ter mais coisa aí pela frente. Sim, é verdade, é verdade. Eu estou animado, eu quero saber. Inclusive, quando que vai sair a nova menina? Sim, é. Pois é, porque agora a gente vai voltar de novo ao ciclo de novas meninas, todo Amo. Mês. E eu estava sentindo falta disso. Ah, eu não tava sentindo falta não, na verdade, porque eu não sei se eu tô preparado pra dar tchau para Kim Lip, que é literalmente a dona proprietária da única música boa do K-pop desse ano, que se chama Eclipse, é a melhor música desse ano, em geral, na verdade. Então, assim, se vocês ainda não ouviram essa música, escutem agora. É isso. Mas eu quero saber o que vai acontecer depois. Ai, Aí, sobre isso que o Michel falou de Girlfriend, tá? De lembrar os solos das meninas. É tipo, é muito isso mesmo. A estrutura da música lembra muito Love Your Emotion. Mas ele brinca também com o Eclipse, assim, em The Rain. Porque, tipo, tem o rap logo depois do refrão, que nem sim em The Rain. E aí tem aquele. Aquela bridge. Sim, bem Eclipse. Que é tipo o Eclipse. Sim, eu também percebi essa e diferença. Outra coisa muito legal de Girlfriend é a coreografia, porque tem muita menção aos solos passados. Uhum, muitas. A letra também. Elas estão se divertindo bastante nos palcos. Inclusive, a Cherry, ela nem parece que ela, tipo, é a mais nova do grupo e tá debutando agora, sabe? Ela tem uma confiança, assim, no stage. Eu gosto muito de assistir ela, assim. Acho que ela virou a minha bias dessa unit, inclusive. Não que a gente já não soubesse disso, né? Porque eu sou ela. Mas... É isso. Agora é oficial. Mas eu quero saber, tipo, o que vai acontecer no próximo, porque tem várias teorias nesse clipe. Enfim, Luna é simplesmente um grupo mitológico muito bom. Um universo mitológico muito interessante. Pisou, eu quero saber que quando... Na verdade, eu só quero que elas debutem logo, eu não aguento mais esperar. Já vai fazer um ano. Compre um Mix and Match, porque apenas 67 cópias. Esqueci, sabe? São 67. Felizmente todas minhas estão chegando aqui em casa daqui a pouco. Nossa, deitadinhas, né? Mas não é como se a Blackberry Creative ligasse. Mas. A gente é indie, conceitual, é assim. tem, é, né? Tem, sabe? Que se acostumar. Pois é. E é isso. Enfim, agora a próxima pauta vai ser a fadinha da Coreia, a dona proprietária da chave do país, IU, que lançou a música nova dela, Last Night Story. Junto com o álbum também, né? O, eu não sei o nome do álbum. Não, é Flower Bookmark. Eu não cheguei a ouvir. Flower Bookmark. Não, menti. Ok, ninguém ouviu essa música, só eu, né? Meu Deus. Não, a música eu ouvi. E eu amei a música, eu amei o clipe. Inclusive, ela tá muito linda, loira, ela tem que manter. Eu também acho, né? Por favor. Ela nunca ficou loira, ficou. A música. Eu também amei mais o clipe do que a música, mas eu também gostei da música um pouquinho. Eu achei que é um. Eu acho que o clipe me fez gostar da música. É, também, acho que foi isso. Eu acho que se eu ouvisse a música por fora, eu acho que eu não ia gostar. Eu acho como que. Eu acho. Teve todo aquele. Eu achei um rockzinho retrô, meio. Negócio visual, assim. Eu achei a música tão chata que, tipo, o clipe é tão bom que não me conseguiu fazer gostar dela mesmo assim, estranhamente. Não. Nossa, eu gostei bastante. E, tipo, em questão de arranjo, o arranjo dela é um pouco estranho. E, não sei, realmente não me agradou a música de jeito nenhum, não consegui. Mas o clipe, a estética é maravilhosa e, tipo, compensa tudo. Eu assisti assim, meu Deus, meu mãe. Ela tá linda. Mamãe. Mano, sério. Eu acho que a música remete muito a essa. Eu acho que a estética que ela visou aqui foi, tipo, os anos 70, né? Obviamente. Inclusão, E eu acho que a música meio que recriou essa vibe, esse ritmo, né? Ao mesmo tempo. E eu acho que não foi uns anos 70. Anos 70. Anos 70 americanizado. Eu acho que foi tipo. Anos 70 da Coreia, sabe? Referências nacionais. Talvez o que tenha acontecido, aliás, acho que não aconteceu por causa da música em si, mas é porque há um tempo eu tinha a expectativa de que a IU fosse pra uma vibe mais pra um pop, que é quase pra farofa, já que esse Taylor Swift, lançou, né? Esse não lançou. Ah, IU é Taylor Swift da Coreia, é isso? É Taylor Swift da Coreia, quase. Ela lançou o Jam Jam e é tipo uma música que ia pra essa incrível, vibe mais assim, esse popzinho, eletrônica, e eu queria que ela se desenvolvesse mais nisso em vez de ir pra coisa orgânica, que nem ela foi agora, sabe? Então, nesse sentido, foi um letdown, mas. Eu não deixei gostar da música por esse motivo em si. Eu deixei gostar da música porque ela não me agradou mesmo, assim. Essa não combinou, não deu match. Mix and match. Ai, eu sinto saudade do Palette, que foi um álbum. Esse teve esse álbum, né? Foi um álbum muito bom. Eu achei, na verdade. Foi icônico. E eu tô feliz, pelo menos, que ela tá dando uma continuidade boa à carreira dela, assim. Que ela tá bombando nos charts. E o mais importante, que ela tá barrando os fudidos do BTS. Chupa, armies nojenta. Chupa. Não gosto de palavrão? BTS. Né? BTS. E por fim, outra coisa, a capa desse mini álbum novo dela é muito maravilhosa. É tipo top 10, né? Top 1 capa de álbum de K-pop esse ano. Sinceramente, eu olhei e fiquei, caralho, que foto icônica. Ah, ela tá linda. Ela tá parecendo a Suji, inclusive, na capa. Ah, é verdade. Tá mesmo. Eu achei que ela ia seguir também essa vibe do. Da música Palette, Jam Jam, etc. A Jam Jam nem foi single, devia ter sido single. Mas enfim, ela sabe do que o público dela gosta e de que o que o público em geral da Coreia gosta, né? Então acho que ela não ia lançar uma parada mais assim. Mas eu acho que ela. Sim, até isso é verdade. Mesmo que eu ache que ela tenha uma dinâmica muito. Eu acho que, tipo, se ela mudasse de ritmo, ela não ia flopar, sabe? Mas enfim. É verdade. A IU é meio inflopável, né? Tipo, se você levar em consideração que ela teve muito escândalo em 2015, que, tipo, a Coreia, o pessoal dizendo que ia começar a odiar ela e tal, mas mesmo assim ela continua, tipo, fazendo muito sucesso e tendo uma fanbase incrível. Unbreakable, assim, então, invencível, etc. Nossa, quem cuida do marketing dela, assim, tipo, é dessa pessoa mais genial da Coreia, porque, sabe, aproveitou, tipo, o timing perfeito, assim, entre o período, tipo, que aconteceu os escândalos pra, tipo, pra ter ficado assim no silêncio, pra ela voltar a lançar as coisas e, tipo, todo mundo finge que nada aconteceu. Porque realmente nada aconteceu. Não abalou a carreira dela de jeito nenhum. Sim. Inclusive, ela só voltou mais forte. E ela voltou afrontando, porque aquele clipe de Palette é, tipo, uma afronta enorme aos haters. E eu achei incrível. Nossa, tipo, indo. Você quer assumir? Uma coisa que eu amo desse clipe, inclusive, é em questão de charts também. Tipo, é aquele gif que tem, tipo, ela em primeira em todos os charts, ela dançando. Eu amo esse. Ela dançando. É isso aí, uma fada, e a gente acaba aqui o nosso bloco de pop oriental. Essa foi a edição mais rápida desse mais programa, rápida do bloco ocidental, né? Pra você ver como anda parado esse negócio. Nossa, não tem nada no K-pop acontecendo, né, galera? Vamos agilizar aí, pessoal. Vamos agitar esse negócio. Tá chegando no final do ano, vocês não lançaram nada, assim, tá na hora, né? Vambora. É, nada relevante, é porque, tipo, por exemplo, teve BTS e a gente não vai comentar essa bomba, foi segundo aqui, por exemplo. Bom, então não teve nada mesmo. Segue em frente, tchau. Beijão, beijo. 쫓았던 내겐 Bom, galera, a gente vai trazer aqui pra vocês o bloco que só veio à tona uma vez, mas a gente ama esse bloco de paixão, a gente tem um carinho enorme pra ele. O nome é O Que Tem Na Boca Da House? E eu pergunto pra você, o que está na boca da House essa semana? E a semana que está na boca da House é o M, o Movimento Brasil Livre, featuring o Justiceiro Sujo. A gente vai fazer uma Nossa. Denúncia aqui pra vocês, e o Kelvin vai explicar melhor por que o Movimento Brasil Livre está na boca da House. Esse é o momento Cidade Alerta do nosso podcast. Denúncia. Denúncia. Assim, primeiro, vocês devem conhecer o MBL. Esse é um movimento gore. Infelizmente, horroroso, né? Que nasceu em São Paulo, porque só podia, porque é a terra do gore. Desculpa, Matheus. Mas é isso. E nasceu, na verdade, mais ou menos na época das Jornadas de Junho, 2013. Ele pegou um pouco de impulso nos protestos pelas passagens e tal, e acabou surgindo ali. E é um movimento que, desde o começo, se dizia um movimento apartidário, que tava ali pra não tomar partido de nenhum partido, amei. Partido de nenhuma bandeira política, e que era pra fazer tipo, um Brasil diferente, assim. Enfim, a gente já sabe há muito tempo, quem tem o mínimo de conhecimento assim, político, procura, vai atrás, sabe que o MBL é tipo, ele só é apolítico em tese, porque na verdade ele é afiliado a um monte de partido político e afiliado a, por exemplo, partido de direita, extremamente. Assim, ele é um movimento totalmente de direita, assim, de jovens de direita, não tem como fugir disso, eles negam, mas não tem como fugir. E assim, desde então, esse movimento vem ganhando uma certa relevância, infelizmente, no Brasil. E vem, essa relevância tá a um nível tão grande que ele tá, tipo, querendo influir em certas decisões políticas, decisões até artísticas e, tipo, de livre-arbítrio da galera. E isso tá sendo demonstrado porque, por exemplo, muitos integrantes do MBL hoje em dia, eles já estão realmente com carreira política. Por exemplo, o Fernando Holliday, ele é vereador hoje em dia, não sei se é em São Paulo ou se é em Holliday. Fernando Holliday. E, dentre outras coisas, uma das polêmicas mais recentes foi a polêmica do Queer Museum, que era uma exposição de arte queer, que era patrocinada pelo Banco Santander. O MBL, ele é tipo, totalmente conservador, e ele atacou essa exposição a ponto de atacar também o Santander e fazer essa exposição acabar sendo cancelada. Esse agora, né? A denúncia. Essa foi uma das piores influências do MBL na coisa, na vida das pessoas, porque, tipo, ceifou totalmente a liberdade de expressão de vários artistas de um movimento tipo, que era válido, que era digno, usando denúncias ridículas de coisas que sabe que são inverdades, e todo mundo que tem discernimento sabe que são inverdades. Pronto, enfim, agora a denúncia. O MBL, além de fazer isso tudo, ele também é tipo, muito ferrenho em caçar quem é opositor do MBL, principalmente se você estiver na internet. E o MBL tem, atenção, tipo, justiceiro sujo. Tem os capazes que vão fazer esse serviço sujo por eles. Por exemplo, o serviço literalmente sujo. Sujo. O justiça é sujo. Primeiro nome do perfil, né? Enfim, arroba justiceiro underline sujo. Ainda tem underline pra ver. Underline, 2017. E ver esse justiceiro sujo, o grande trabalho dele é ficar no Twitter 24 horas por dia dando Eagle Search no MBL. Eles vão lá e colocam na barrinha de pesquisa MBL e ficam caçando o que as pessoas estão falando do MBL. Pra quê? Pra expor e pra tentar, tipo, detonar a pessoa na internet. É uma coisa muito Black Mirror também, inclusive. O comentário que o Matheus fez, que tipo. Quem caiu nessa rede? Pois quem é, caiu nessa rede? Nosso membro do podcast, Bubblegum Rave. Essa pessoa que eles falam, sobrevivente. Só resgatando um comentário que o Matheus fez comigo nesse dia, tipo, essa cultura de matação das pessoas na internet, tipo, relembra Black Mirror, é o que a gente tá vivendo, de fato. E aí, tipo, eu caí nessa rede, postei um tweet reclamando do MBL, que foi exatamente no dia que deu toda a repercussão deles fecharem a exposição do Queer Museum. Aí eu nunca consigo falar Museum direito, é foda. Museum. E o meu tweet era obviamente um tweet de humor, mas era um tweet pesado, era um humor gole, e é um humor, inclusive, tipo, sabe? Se vocês quiserem fazer o que tá escrito também, não vou nem me opor, exato. Na verdade. Ele é inapropriado, mas eu não vou me desculpar em nenhum momento por isso, inclusive. Porque isso, sabe? Primeiramente, é muito óbvio que era um tweet, não era pra ser levado a sério, literalmente. Segundo, que tipo, eu não vou mudar meu posicionamento anti-MBL, porque eu acho MBL um câncer. Daí, tipo, eles exporam esse meu tweet. E vocês devem ter visto no começo coach. Do podcast. Posso fazer o coach? Pode. Coach. Bubblegum Rave. Quem sair de casa e matar um membro da MBL hoje, chega junto que eu dou um sorvete de graça. Sorvete de graça, exato. Aí, guardem bem essas palavras. Porque... Sorvete, sorvete de graça. Agora, coach do Justiceiro Sujo. O arroba BubblegumRave tem uma mensagem de amor para vocês, arroba MBL Livre. Que foi esse print do sorvete. Uhum. E esse print bombou, assim. O MBL em si, o perfil do MBL não repostou o post. Tipo, o post mas respondeu. Só ficou lá, mas respondeu. Agora, quem postou o print no seu Twitter foi o Fernando Golliday, que inclusive disse que eu era de esquerda no post dele. E uma coisa incrível, porque tipo, não tem nada no meu Twitter, assim, aqui público, no começo pelo menos, assim, que dê a entender que eu sou de esquerda. Então, tipo, ele tá tão paranoico e neurótico com a esquerda, tipo, que ele veio dizer. A drag que, queen Fernando Holliday. Fernando Holliday. Enfim. Mas aí a repercussão disso foi pífia, porque, tipo, eu fui olhar hoje os tweets. Eu não tinha olhado porque meu Twitter acabou sendo bloqueado por um tempo. Mas o tweet do Justiceiro Sujo chegou mais ou menos a 58 RTs, enquanto o do Fernando Holliday mal passou de 20. Ai, gente, zero, bocado, né? Mas teve um monte de gente me xingando e falando um monte de merda nas minhas mentions. Acabou que não apareceu nem metade disso também, porque o Twitter bloqueou. Na época eu não vi nada, só vim ver hoje. Inclusive estava respondendo esses tweets maravilhosos com certa ironiazinha, mas é assim. Muito de cunho homofóbico e de gente, coisa de gente de direita mesmo, que tipo, só sabe atingir os outros, sabe, de uma forma podre, assim. E até a minha o meu tweet dizendo que tipo, pra matar o pessoal do MBL era mais leve do que aquilo. Mas enfim. MBL, eu tenho um recado pra você. O Jesus usava o Chanel, não se cala. Não se cala, não me calo. Não me calo. Só um histórico bom sobre o MBL, porque o MBL é um movimento criado pelo Pedro Deiro. Ele é um integrante fundador do Bonde do Rolê, que é um grupo que é totalmente tudo o que o MBL combate hoje em dia. E ainda assim, tipo, o Bonde do Rolê ainda existe. Tipo, é super hipócrita a criação do MBL pra começo de conversa. Enfim. E sobre o Fernando Golliday, queria dizer que ele é totalmente, tipo, as pautas dele são ridículas, ele é um vereador que não faz nada importante no mandato público dele. Outra coisa é a questão dele ser um negro, mas que é, tipo, contrário a cotas e tal, ele é, tipo, estereótipo de um Tolkien da direita, basicamente isso. Galera, agora a nossa equipe vai ler pra vocês os melhores tweets em resposta. Bumble com Raven e sua epifania de mudar mataram. Eu e Michel iremos alternar na sim, exatamente. Pra propor. E eu vou responder esse tweet. Mais... Aqui é direito de resposta. Essa é a questão que comentar o direito de resposta. Então estamos aqui basicamente no. Gemma, qual você quer comentar? Né? Ping-pong básico. Então, na verdade, tipo, tem uns que eu já dei um quote lá no Twitter, se vocês puderem pegar esses, que eu já tenho a resposta, assim, já. Ah, não, mas eu acho que você não respondeu esse aqui icônico que eu acabei de pegar. Arroba Clau underline PERL. Pela mãozinha. Oi. Ele escreve assim, vou falar agora, hein? Quote. Pela mãozinha no queixo, o arroba Bubblegum Rave é um grande emoji de fogo, emoji de rosca. Ah, é tipo. É como. Grande. Queima rosca. Uau! Uau! Queria. Parabéns. Agora, esse outro também que comentou assim: já tancou o rapaz sem pregas? Esse foi icônico. Queria estar sem pregas agora, realmente. Tipo, inclusive, elas ainda estão lá, infelizmente. Se vocês quisessem se candidatar a tirar elas, estou solteira, meninas. Esse também é muito bom. Olha, vai, Diamo, você agora. Esse aqui do Marcelo Pérez, arroba Celito _ Pérez, também é ótimo. Porque ele levou o tweet tão a sério que falou assim: ainda por cima é um covarde, não tem culhão suficiente pra fazer, pede para outro. Oh, meu Deus. Gente, não, sério, tipo, a pessoa tem que ver na dimensão paralela pra entender o meu tweet a sério. Olha só esse aqui, na verdade, esse aqui é muito bom. Bruno Costa, arroba BR Costa Car. Agora ele diz que oferece, além do sorvete, uma salada de frutas e um açaí. Esse aí tá merecendo comparecer a DP. Dupla penetração ou departamento de polícia? Tipo, dupla penetração, eu tô ajeitando. É tipo, muito sério. Não, tem um tweet muito bom disso lá no começo, porque o Justiceiro Sujo, ele disse que eu usei sorvete, açaí e salada de frutas como códigos da... E aí, um membro da MK Ultra, o grupo da internet, veio responder pra gente aqui o que significava essas palavras. Ele disse assim, em caps, sorvete igual chupada, açaí igual dar o ar... Açaí igual dar o ás de copas. Isso. Ou seja, vai dar a carta. Vai dar a carta, isso. E saladas de fruta igual, suruba gay mesmo, hashtag paz. Nossa, eu vou começar a usar esses nomes assim no Tinder. Ah, eu criei inclusive um poema com uma série de tweets que fizeram o Raposão, o Leonardo Rezende e o Luca Davi. Foi assim, sorvete, ele tá aí atrás de um picolé pra chupar, esse cu já levou pica, kkkkkk. Na mata ou na savana, esse cu já levou cana. Parabéns, acabou aqui o meu acabou poema. Acabou com a carreira de Claudice nesse podcast. Acabou com a carreira, exatamente. É, linda ditch. Pisamos muito. Inclusive, então é isso, nossa, né? Tipo, tinha muito comentário assim, tipo, homofóbico, mas não era homofóbico, deixa eu explicar. O pessoal vem me xingar, mas, é, tipo, em vez de me xingar com coisa realmente que me ofenda, eles vêm me xingar com conteúdo homoerótico, porque tem muita coisa realmente homoerótica, assim, tem um cara dizendo que vai me fazer gritar e me empurrar na parede, um negócio assim. Ah, eu vou ler, esse aqui tá aqui, eu vou ler, nossa senhora. Cavalcante, @caveira_BMW. A header dele é um pessoal do Bop, só pra vocês terem um contexto assim da pessoa. Flower Power Boy, reticências. Isso não mata nem mosca, reticências. Morde fronha do caralho, reticências. Deixa ele comigo, que faço ele gritar igual a mulherzinha. Fiquei molhada com isso, é muito sério, isso foi tipo... Gente, teve Cavalcante. Um gangbang ali, delícia. Eu amei. Cavalcante. Sério. Gente, se apresente. É, se apresente. Necessitado, inclusive. Realmente tá foda. Tipo, meus matches no Tinder não estão indo pra frente. Então, pelo menos eu já tenho, tipo... Sendo que assim, desculpa, gente. É mentira. Eu não consigo me necessitar com gente que é pro MBL. É, foda-se. Ai, mas sabe qual foi meu tweet favorito? Foi esse aqui, ó. De Najib Salha. Sei lá como falar isso. Acho que eu estou sendo intolerante com... Sim, intolerante. Ele falou assim, um babaca, não fede nem cheira, ganhou a atenção que queria. E o melhor de tudo isso é que Kelvin não queria atenção por causa desse tweet, assim, sabe? De chegar no Intel. Mas eles são tão egocêntricos. A ponto de acharem que, tipo, que tudo que fazem, que digitam, assim, pro MBL é pra, tipo, chamar é direto atenção. E não é pra ser não, assim. Pior que, tipo, esse tweet, ele passou pelo menos uns 10 dias, é, tipo, coisado. Sem nada. Não, sem nada, tipo, em destaque lá no meu Twitter. Ah, e ninguém reparou nada. Aí quando eu tirei em destaque pra, tipo, expor o Cosmic Voices lá naquele meu babado. Aí, tipo, depois disso é que ele veio repercutir. Nossa, que incrível. Outra pessoa que tá na boca da Halsey. Cosmic Voices. Foi a fundo. É, Cosmic Voices, o meu bot. Oficial. Exatamente. Mas essa é outra história. Um dia a gente conta isso. Um dia a gente vai contar essa história pra vocês. Contar, próximo enfim. Podcast. Pois é. Enfim, então, galera, acaba aqui. A boca da Halsey acaba de se fechar e já digeriu o MBL e o Justiceiro Sujo. Talvez tenha uma indigestão. E o MBL, que não tá só na boca da Halsey, mas o que a gente tá fazendo aqui em Braga, ele também vai estar na boca do sapo. Porque a gente vai fazer aquele macumba do bem, no sentido bom, não querendo ofender religião de matriz afro. Enfim, a gente vai fazer um grande mandinga pra esse negócio cair, porque, caralho, tipo... Muito sério, um comentário político sério. O MBL é tipo o câncer político brasileiro atual. E o pior é que isso tem muita repercussão nas redes sociais e repercussão com o povo de direita, que já é louco, que já é, tipo, sabe, pirado. Pau no cu do MBL, pau no cu não, porque pau no cu é bom, sabe? Então, tchau. Então chegamos a um dos nossos quadros queridinhos, é o teto e não é o teto. E, né, vamos começar falando sobre coisa boa, então. Então, o que foi o teto pra gente nessa semana? Calma, então, que eu não lembro. Você não viu, tá aqui, ó. Cardi B acabou de vencer o nazismo na Billboard Hot 100. Ah, meu Deus. Teve parabéns, fogos aí na tua menina casa, mulher. Foi pessoal minha. Flamengo ganhou, galera. Vai ter fogos dessa. Então, vamos lá. Bodak Yellow conseguiu primeiro na Billboard e esse foi fogos pra Bodak Yellow. Pra Bodak Yellow, é. Esse foi a primeira vez que uma rapper pegou primeiro na Billboard desde 1998 com a Lauryn Hill. E faz muito tempo, tipo, é simbólico. Assim, um single solo, né? Sem ser single escorado, tipo, Iggy Azalea, que nem dá pra considerar rapper. Pois é, né, querida? E a Cardi B, que é essa rapper, que eu não conhecia até, tipo, anteontem. Você não via nem os vines dela? Não, nem os vines. Ah, também um outro vine bem icônico, assim. A Hole Never Gets Cold. É, vi que, tipo, ela era bem polêmica, assim, nas redes sociais, assim, é, tipo, e dizem que a questão dela ter muita presença nas redes sociais é o que, tipo, deu a popularidade de Bodak Yellow. Não sim. Sei se foi isso. Pois. Eu vi Bodak Yellow pela primeira vez hoje e eu achei um gole horrível, é muito ruim, a música é pior do que as músicas da Nicki Minaj, cara. Não é horrível, quando você ouvir de novo, você vai gostar. Pra mim é muito teto, ela ter conseguido esse primeiro, Girl Power, ela, tipo, primeiro sucedendo uma mulher também, que era a Taylor Swift, que eu também não gosto, mas enfim, eu quero ver as garotas dominando e tirando esses lixos, chorumes de macho do Despacito do topo, é isso. Girlfriend. Girlfriend. E o mais legal disso, que foi mais o teto, foi que, tipo, a Cardi B, ela disse que ela recebeu mensagens de parabéns de quase todas as rappers que ela conhecia. Mas uma que não deu mensagem de parabéns foi a Azealia Banks. Porém, a Azealia Banks estava dançando Bodak Yellow na balada. E a Cardi B postou esse vídeo hoje, um tweet dizendo assim: você sabe que o single é um sucesso quando até os haters gostam. Então, e a Azealia Banks foi xingar muito no Twitter depois. Ela, né, já xingou, era, galera. Né, já xingou. Dizer que a Cardi B não era negra, era latina. Falou que... Nossa. Ghost Rider. Falou que a Cardi B, ela não escreveu o... Bodakello falou que, né? Enfim, todas as coisas que ela tem que falar, porque ela tá frustrada e ao invés de ela lançar a porra do álbum dela, ela fica de palhaçada. Não aguento mais. E ela ainda tirou o álbum dela do Spotify essa semana. Tirou o Broken Wheels Broken Wheels Best of Taste. Aham. É foda. Eu tô assim. Sabe qual é a melhor parte disso? Qual? Que, tipo, na verdade ela não tava nem na balada, ela tava no show dela. Dançando Bodakello. Então. Muito bem. Pois muito é, bem. Mas tipo, uma coisa sobre primeiro na Billboard e Azealia Banks, apesar de falar mal da Azealia Banks o tempo todo, tipo, eu acho que às vezes a Azealia Banks faz um material tão bom que ela merecia primeiro na Billboard, né? Tipo, foda. Eu também acho, tipo, mas enfim. Inclusive nunca mais do que Bodak Yellow, mas enfim, a gente finge, né? Ah, mas eu gosto de Bodak Yellow. Eu acho uma música que assim, eu na primeira ouvida eu odiei, tipo, de verdade. Mas agora eu tô engolindo. Outra coisa que é o teto, ou que pode não ser o teto também, dependendo de qual, ou se você é um ultranacionalista, calma, conservador. Calma, você... amiga, não precisa falar isso porque eu botei, não é o teto também. Enfim, é a Nami Amuro se aposentando e aconteceu, gente. Tipo, que todo mundo não imaginava que ia acontecer. A famosa cantora de farofa japonesa Nami Amuro anunciou a aposentadoria essa semana. Eu tô muito triste porque, assim, apesar de falar mal da Nami Amuro o tempo todo, muito sério. Eu comecei a viciar nela esses últimos tempos, ouvi as farofas genéricas dela. E é muito triste ela anunciar a aposentadoria logo nesse contexto de eu, tipo, tá tirando o meu abuso dela. Mas enfim, é frio, né, Kel? É, caramba. Mas enfim, é bom porque, tipo, assim, o Japão vai se renovar, porque a Nami era o maior exponencial de cantora pop ocidentalizada japonesa que tinha. E agora, tipo, o pessoal vai olhar pro J-pop com outros olhos e se abrir pra outros artistas melhores do que ela, porque ela não era essa Coca-Cola toda, apesar de ter uma carreira, assim, até sólida. A questão é que, tipo, é muito estranho, inclusive, a Nami ter uma carreira sólida, esses 25 anos de carreira dela ser bem sólidos, porque ela nunca fez nada, tipo, muito relevante, assim. Uma outra coisa legalzinha, mas nada icônico. Ela, tipo, foi safe. Ah, ela fez sim, coisa icônica. Tipo, o Past and Future é muito icônico. Mas é ok, amigo. Eu gosto muito do Past and Future e do 60s, 70s, 80s. É tipo, as duas, tipo... Ela inventou a década de 70, 60, né? E 80. Como 80. É que ela fez algo com a política? Foi icônica, mas tipo, sabe, não é uma coisa uau. Sei lá, não foi um autor. Mas assim, caro, o que é uau, assim, no Japão, as, né? Uma coisa uau, tipo... Eu não tô inserido na... Pra mim, no Japão, é uma coisa tipo a Yumi Hamasaki, que flopava muito nos primeiros singles. Aí ela vem com um álbum, que é tipo um álbum todo pessoal, que fala sobre o pai dela, que ela nunca conheceu. E tipo, fez aquele boom. Não sei se esse álbum foi tipo uma coisa estratosférica, vendeu que nem água e todas as músicas escritas por ela e tal, tal, tal. Perto disso, Nami fez o quê, tipo, sabe? Tá, mas assim, ok, Nami teve seus momentos bons e que eu nunca vou esquecer. Álbuns incríveis, tipo Play, o Past Future, que nem a Michelle falou. Mas é, tipo, e esse negócio dela se aposentar é uma coisa que já tava rolando, porque assim, ela tava meio tretada com a empresa que gerenciou a carreira dela o tempo todo. Isso foi já em 2003, 2014, então estavam dizendo que uma hora ou outra ela ia acabar tendo que se aposentar, porque, tipo, o contrato ia acabar e ela ia ficar queimada na indústria japonesa. Então, tipo, foi um timing certo pra ela se aposentar e é isso, boa sorte dela na aposentadoria. Como diria o Matheus, ela conseguiu uma coisa que a gente brasileiro não vai conseguir tão cedo com a reforma da Previdência. Exatamente. Do tempo. Exatamente. Pois é, parabéns, né, meu amigo. Tá feliz, Temer? E vocês, o que acham sobre isso? O Michel defende muito a Nami, ele gosta dela. Cara, eu defendia muito a Nami, porque eu gostava muito dela. Mas assim, depois de um tempo, ela começou a lançar umas bombas muito pesadas, e não dava pra defender, né? Eu fiquei assim... Não dá pra defender. Mas enfim, tipo, eu não acho a carreira dela desagradável. Quando ela começou a cantar só em inglês, acho que foi aí que desandou as coisas. Desandou, exatamente. Uma desandada, sabe? E foi exatamente isso que tornou ela uma cantora japonesa tão conhecida por fã internacional que não curte J-pop, assim, ela era meio que exponencial disso. Ela tipo, era meio que a nível comparativo só de gente que tem, tipo, muita exposição internacionalmente. Ela era meio que a Ciel japonesa nesse nível. Não em outros, porque a Ciel, quem é a Ciel, né, gente? Enfim. Eu acho que foi isso. Mas foi muito triste. Muito triste, Nami tá rica, né? Vai se aposentar, vai ficar bem. boa sorte pra ela. Nunca lançou nada tão icônico. Eu acho que ela parou de lançar álbum bom no Past and Future, porque exato, depois disso ela começou a lançar Best Album e Uncontrolled foi uma bosta. O Jannik foi péssimo. Acho que tudo isso foi sem conceito. Foi uma farofa atrás de farofa. Ela parou, ela desistiu dos conceitos aí. E no... A melhor coisa da Nami é o filho dela, o Haruto. Não é Naruto, é Haruto, que é um gostoso que vazou fotos dele. Inclusive ela tava puta essa semana dizendo que é pra imprensa parar de cobrir a vida pessoal dela no Facebook. Tá louca, velho, tá louca. Eu amei esse post dela. Próxima coisa que é o teto é a nova web celebridade escandalosa da Coreia, que eu não sei o nome da menina, mas... Han So-hee! A maconheirona. Han So-hee. Han So-hee. Meu Deus, rainha. Explica o histórico. Bom, ela é revendedora da Mac. Como a gente pode... Brincadeira. Mas enfim, vocês... Pra quem tá muito... Já, moço, quer explicar? Você pode explicar melhor? Ah, tudo bem, então. Ó, foi assim, pra quem não tá lembrado, assim, teve todo um caso, um escândalo, né, de maconha com o famoso integrante da banda morta Big Bang, o T.O.P. Ele inclusive cobriu nesse podcast. Ele se envolveu nesse escândalo. Ele se envolveu, né, a gente falou sobre isso, inclusive. Ele se envolveu nesse escândalo de maconha e tal, e aí essa menina, a Han So-hee, ela tava envolvida também, porque parece que, eles fumaram juntos, porque ela chegou a falar, porque ela tá até em liberdade condicional por 4 anos, por causa desse negócio da maconha. E aí ela, né, antes da gente falar do que aconteceu com ela essa semana, ela chegou a revelar que aconteceu mesmo, que o Tio Pi fumou mesmo junto com ela. E ela revelou isso só porque ele deu unfollow nela no Instagram. Caralho, é rainha Perry. Rainha demais. E então, nessa semana, ela fez uma live no Instagram e revelou várias coisas. Como, por exemplo... Vamos nomear, porque eu tenho aqui a thread aberta de agora. Eu vou te ajudar. O tamanho do pau do seu pi é menor do que o batom da MAC. Isso. Se você tem um batom da MAC, subtraia um pouquinho dos centímetros, dos poucos centímetros que ele tem, e você descobrirá. Eu tô lembrando aquele vídeo. Batom. Eu amei isso, porque tipo, o batom da Mac agora virou tipo um parâmetro de medida pra pau agora, sabe? Tá pau e tal menino, mede tanto de batom da Mac. Um batom da Mac meio. Foi super next level isso. 2. Ela namorou o Tio P. Disse que ele tinha uma personalidade muito estranha. Que a gente não duvidou. Que porque assim. É surpresa pra quem? Ninguém. É meio bizarro. Todo mundo no Big Bang é meio bizarro. É meio bizarro, né? Tirando o Sangria, que é bizarro também, mas o bizarro. Bizarro. Gostoso. 3. O terceiro é que. Ela vai debutar. Não, ainda não, Gemma. Uma girl band. Ah. Não, pode. Acho que a gente tem que deixar isso pro final. É porque eu tô com a thread aberta aqui. 3. Ela tava na prisão por muitos meses e durante esse tempo ela brigou com uma velhinha. Exatamente. Ela disse que ela brigou com uma velhinha dentro da prisão enquanto ela tava lá. Ela entrou na prisão porque ela fumou maconha? Maconha, literalmente isso. Na Coreia, tipo, um crime horrível. Okay. Nossa. A quarta coisa é que ela não gosta de idols. E a quinta coisa é que ela procura o nome dela bastante. A sexta coisa vai chocar todo mundo. Quer dizer, não sei porquê, né? Mas enfim. A sexta coisa é que quando perguntaram qual era a marca de cigarro que ela fumava, ela foi, pegou o maço e mostrou pra todo mundo. O maço de cigarro no meio da live do Instagram. Será que... Gente, como assim, ela não gosta de idol, mas ela vai virar uma, tecnicamente. Ela não gosta de idol e ela disse que ela namorou o Tio P só porque... Era pra provar que ela podia namorar o idol e as outras pessoas não. Ela literalmente fez isso. Caralho. Ela ficou tipo assim, ela postou, ela fez um post provocante e falou: vocês não podem fazer isso com roupa de vocês, né? Foi assim, foi bem... ela mostrou o dedo do meio, né? Ela disse que ela era feminista e não gostava dos posts misóginos dos netizens e falou que não ia processar. A legend. E aí ela, como o Jambo disse antes, ela vai debutar. E ela disse que ela era uma tente horror. Ela disse que era uma tente horror. E ela estava feliz. Nossa, ela simplesmente admitiu que ela é uma tente horror. Isso é sensacional, porque ela é tudo que os netizens falam que a Suri é, mas ela é de verdade. Rainha self-conscious. Ela é só self-conscious e ela, tipo, ela... Fala que ela é, né? Isso é bom, né? Tipo, ela assume. Ah, e ela também disse que a gravadora dela não tá controlando ela e que ela podia postar o que ela quisesse. Ah, é. Fazer o que ela quisesse. Também, né, gente? Depois ela ter sido presa, brigar com a velha dentro da prisão. Ela vai debutar em janeiro, inclusive. Janeiro, é que isso. Lindo, é, a gente vai acompanhar todos os passos dela. Inclusive, sim, nesse vai podcast ser... vai ter cobertura. Sim, porque eu aposto que essa música vai ser uma bomba. Vamos ver se vai ser uma bomba essa música. Vamos apoiar próxima e dar amor pra ela. Coisa que é o teto. É a Lana Del Rey. Da Lana Del Rey, que é a LA. LA em que? To the Moon. Calma, LA on the Moon, eu não lembro. LA on the Moon Tour. É isso. Que a turnê nova dela começa em janeiro e que vai ter como ato de abertura nos Estados Unidos a Kali Uchis, que a gente falou no podcast e passado. E também a Jenny Echo. Rainha latina, incrível. E a Lana Del Rey vai vir pro Brasil no Lollapalooza, que a gente vai falar também depois. Mas a Kali Uchis não vem pra cá, que eu tô triste. Infelizmente. É foda, infelizmente. Bem triste, mas, né? Mas enfim. Força pras fadas e pra Lana Del Rey pegar um domínio de palco, começar a cantar um pouquinho bem, assim, né? Nas turnês dela, porque uma é difícil. Uma vez na vida, talvez. É. Enfim, a próxima pauta do que é o teto foi Camila Cabello no Jimmy Fallon, fazendo uma performance incrível de Havana, a música cubana, o hino, a fadinha cubana. Uma música que divulgou socialismo. Exatamente. Na terra de Trump. Eu mandei vocês verem essa porra dessa performance, vocês não viram. Eu vi, em partes. Você viu? Eu vi, eu tinha visto, na verdade, antes de você mandar. Muito bem, Gemma, parabéns, fazendo um trabalho de casa. Mas essa performance foi muito boa. Inclusive, uma coisa sobre Ravenna que eu queria... Ravenna me lembrou... Ai, enfim. Um adendo sobre isso é que eu tô muito feliz que essa música foi single, porque a Camila Cabello, ela meio que lançou um desafio. Ela, tipo, lançou duas músicas, Ravenna e Oh My God, pra ver qual das duas ia melhor nos streams, e ela escolhia pra ser single. E Oh My God é uma faixa... Oh My God, composta pela Charlie XCX, que é muito ruim, eu odiei todas as minhas forças. Você odiou? Eu achei implausível. Ela que tava indo melhor nos streamings, mas a Camila do nada, ela escolheu que ia ser Ravenna e eu fiquei muito feliz. Ela falou, não, foda-se, foi isso que ela falou. É muito boa e é tipo, o que eu mais gosto dela é que ela traz de fato essa vibe, essa raiz latina da Camila. Então, tipo, traz uma coisa com personalidade que é diferente, que é tipo, soa bem, é muito boa. Inclusive ela parece muito com o Same Old Love da Selena Gomez, mas tudo bem. Não parece, mas assim, é uma roupagem meio latina e eu tô gostando muito do conceito. É uma versão melhorada, né, porque Same Old Love é muito chata, desculpa. Tanto que essa performance foi incrível, com esse fundo rosa, esse fundo amarelo e as roupas vermelhas. Ah, é, parabéns pelo sincronizadas, pela primeira vez na vida. Exatamente, exatamente. Fifty Harmony. Parabéns pelo conceito, Camila Coifer. Continue assim. Inclusive a FIA, Camila Cabello, vai estar no Lollapalooza da Argentina e do Chile, mas não vai estar tá aqui. Lollapalooza do Brasil. Lixo, é. lixo. Pois é, foda. Enfim. Agora, sobre uma banda que morreu, mas voltou, outra banda, né, que morreu, que é melhor do que Fifty Harmony. Que é melhor do que Fifty Harmony, é a Rouge, tá voltando, banda Rouge. Sim. Era um show, né, eu não sei. Rainhas maravilhosas, caindo, da minha infância. Caindo, dona da infância de todo mundo, eu acho. É. Então, elas vão fazer dia 13 de outubro, o show delas. Isso. E tipo, o show esgotou. O chá da Rouge. É, tipo o chuchá. É, né? É, aí no Rio, inclusive. E tipo, essa a primeira data lotou e eles tiveram que abrir outra, porque a demanda tava muito grande. Porque a Luciana finalmente voltou pro Rouge, aquela que todo mundo achava chata e não queria fazer por com doce, exato. E tá aí. Inclusive, eu achei maravilhoso, porque tipo, elas estão num clima bom, elas realmente reataram o coleguismo. Acho que nem pode não ser amizade de verdade, mas pelo menos o profissionalismo, a vontade de voltar com o grupo. Sim. É, e aconteceu, elas estão de boa, assim. A Fantine, e quem pensou nesse retorno? Foi a ex-Patrícia, a Alissa Martins. Ela comprou os direitos do grupo. Aham, comprou os direitos do grupo. Vê que rainha empreendedora. Ela comprou, gente. Comprou. Sim, sim. E 10 músicas pra poder performar. Ela era minha fave. Tinham. Ela era minha fave. Era minha bias, mas hoje em dia é Fantine. Não, ela continua minha fave. Ela não foi na Fazenda? Ela não tava Na Fazenda, nada. Maravilhosa. Brigava com uma Mara Maravilha o tempo todo lá. Eu amo Barracos Icônicos. E ela foi atrás de tudo pra esse retorno do grupo e tá lindo. Agora eles vão retornar, inclusive vão cantar tipo a maior parte do repertório do grupo, os sucessos, assim. Não vão deixar nada de fora. Não vai ser um show acústico, vai ser um show de verdade. Elas estão, inclusive, reensaiando as coreografias. Vai ser foda. É um presentão pra quem é fã e quem acompanhou elas desde o começo, tipo eu e muitos viados da década de 90. Do começo dos anos 2000. E pena que é no Rio, né? Espero que elas tragam pra outros estados, pra Pernambuco, quem sabe. Estou aí sonhando, Alice, como sempre. É isso. Mas é, acho que a coisa mais legal disso tudo é que a Fantine, tipo, ela chegou e declarou que foram muitas ligações pra Luciana, pra ela poder voltar e tal, e que elas se acertaram, tipo, que elas são adultas. No caso, elas eram adultas, só que elas cresceram, né? Amadureceram, assim e tal. E elas, tipo, elas se perdoaram. E eu acho muito bonito isso. Mesmo que. elas realmente não sejam assim melhores amigas para sempre, como todo mundo de grupo quer passar essa imagem. Good Generation. Mas, sabe, é bom ver que elas estão se dando bem assim de novo. E elas querem realmente, estão empenhadas nisso. Os vídeos dos ensaios que estão lá no Facebook delas são, tipo, são muito bonitinhos de ver. A Luciana, ela tá muito animada. Ela tá muito animada pra voltar pro Rouge. E eu tô animado em saber, inclusive, quais solos que ela vai pegar nas músicas do Blá Blá Blá e do outro álbum que eu não sei o nome. Porque ela não canta lá, né? E... A outra é só a coletânea lá, esqueci o nome da coletânea. É o que tem Vem Habib. Que é mas uma... é, são músicas icônicas. Só tem Vem Habib de novo. Então, tipo, só as do Blá Blá Blá e Vem Habib. Porque, tipo, até o César Lavi, ela ainda tava lá. César Lavi. E eu, o além do gráfico que eu ia falar é que, tipo, o banner desse show delas é uma reprodução da imagem de capa do primeiro CD. E, tipo, tá muito lindo, tá muito fofo, assim. Porque ai, a capa do primeiro CD que pra mim é icônica, aquele CD que tinha glitter na caixa clínica. Nossa, sim! Eu lembro, eu tenho esse CD até hoje, na verdade. E ele tá aqui na casa da minha avó, inclusive. Agora a gente vai falar o que não é o teto essa semana. Eu ganhei de Natal, gente, desculpa. Eu queria só dar esse contexto. Ok. O que não é o teto essa semana é a line-up do Lollapalooza. E é o que todo mundo já aguardava, porque não tem como falar bem daquela line-up, cheia de pessoas chatas. E muita gente que você não conhece, mas que, sei lá, o pessoal vai querer ir só porque é indie Zulu. Quem quer comentar sobre isso? Bom, pra mim que sou indie, a line-up está perfeita. Pra mim que sou indie, aquele tweet do Deus, do Manildo. Maravilhoso. Isso. Não, é tipo, é tão, tá tão raso. Tá tão sem atrativo que, tipo, as grandes atrações assim vão ser Lana Del Rey, que é a mais indizuda, mais gay friendly que tem lá. E o resto é tipo Red Hot Chili Peppers, que é uma banda de rock batidíssima. Tem nome, tem, mas tipo, sabe, morreram em 2006 e, sabe, é uma banda que não lança coisa boa há muito tempo e tem um material até duvidoso. The Killers, gente, que a gente já superou há muito tempo, que o álbum novo, Wonderful, eles lançaram. Muito chato. É, chato. Lançaram essa semana, inclusive, é muito ruim. The Killers tinha que superar, assim, tem que ser só Mr. Brightside, Somebody Told Me e para por aí. E, tipo, tem o Tyler, The Creator, aí a parte mais ok é Tyler, The Creator. Eu queria muito ter, e por causa do Chance the Rapper, que vai fazer Chance the Rapper de também. Sim, tem a Zara Larsson. Tem o Khalid. Tem um, algumas assim, gemas, né, no meio dessa lineup, mas só que assim, em geral, nossa. Tem, no geral tava bem ruim. Tem alguns brasileiros legazinhos, tipo Ventre, Mamundi, mas outras bem aleatórias, que tu sabe. E vai ter aquela banda favorita, tipo, das adolescentezinhas, que é o The Neighborhood, que eu não aguento mais, a plena tá gostando das músicas, mas tipo, sabe. Caguei. Enfim, e não vale a pena você pagar, tipo, sei lá, R$750, que é o mínimo, inclusive a entrada pra baixa renda é R$750, estudante e pessoas de baixa renda. E, tipo, não vale a pena você pagar. Vale o mínimo, é R$937. Né? E com as taxas fica tipo, uns 900 contos com as taxas lá. E ainda, sim, e sem contar a viagem, pra quem não é de São Paulo, o hospedagem e tal. Cara, muito nada a ver, sério, muito nada a ver. O Lola é um festival que ficou tão caro que eu não acredito que ele tão preço, tipo, exorbitante. Assim. Até com as promoções e as coisas, tipo, os descontos, fica não dá, realmente. Né? Sabe? Acho bizarro, né? É bizarro. Esses festivais, assim, estão, tipo, colocando facada mesmo. Eu ainda prefiro o meu coquetelzinho Molotov, que é o festival de Recife, é o Lollapalooza Recifense, que é maravilhoso, que é indizudo e que você paga, sei lá, R$35. Esse ano foi quase 50, mas enfim, ainda é barato. É isso. É isso, galera. E por último, uma coisa que não é o teto. Quem gostaria? Quem é mais hater da Katy Perry pra falar, pra puxar isso? Obviamente o Michel, né? Eu não sou hater da Katy Perry, gente. É isso. Mas você é ser fã da... Mas ok, eu vou falar disso. Bom, que pra quem não sabe, Katy Perry começou uma turnê nova. A turnê do fracasso. A Witness Tour. E assim, até eu gostei de algumas coisas do álbum, gostei. Mas a FIA me vem com um desespero imenso de impulsionar as vendas do álbum e joga a turnê assim de uma maneira que ninguém ligou, ninguém liga, ninguém tá comprando nada. E ela tá literalmente fazendo um leilão. Tem uma rádio que tá fazendo um leilão de ingressos a cada 15 minutos. E os ingressos já estão a $8. E simplesmente não vende. A FIA não vende mais. A FIA não enche mais estádio. E sabe o que ela fez agora? Em um dos shows, tinha uma parte que tava extremamente vazia. E aí ela moveu os fãs daquele setor pra mais perto e botou uma cortina preta assim. Mas é o conceito, né? Buraco negro. E na verdade a percussora das cortinas foi a Lady Gaga, mas exatamente. Hoje a Lady Gaga tá em outro local. Em outro nível, graças a Deus. Porque tem pra reclamar da Katy Perry, tipo, o problema dela não é nem o desespero, porque o desespero é uma coisa constante na carreira dela. A carreira dela toda construída no desespero. Promoções de single no iTunes pra vender mais, esse tipo de coisa. Ok. E daí, tipo, o auge do desespero, é claro, ela dando o CD dela de graça a cada ingresso comprado pro show. Enfim, mas nem isso lotou o show. Ah, então foi por isso que não tava tendo nada, né? Porque ninguém quis o álbum. Ninguém queria o álbum. Nem de graça. Todo mundo falou, ah, cancela, gente. Ninguém quer não. Exato. É, o meu problema com a turnê é que, tipo, ela parece meio que um plágio da MDNA Tour. Ela, tipo, é uma MDNA Tour de pobre. E tá tudo forçado, assim, nível Katy Perry. Ela quer ser, tipo, aquela grande popstarzona icônica, com looks icônicos, com, tipo, sabe, coisas biotécnicas incríveis e tal. E, tipo, isso nem combina com ela. Ela parece desconfortável nisso e, tipo, sabe, isso é muito forçado. Eu acho que ela usa tanta coisa, assim, tantos adereços, etc, que ela acaba perdida, tipo, de verdade. É, ela acaba ela perdida. Ela não tem uma presença de palco tão forte pra sustentar tudo e ainda aparecer. E aí acaba sendo um show só pra isso, sabe? E se você ver vídeos da turnê e ver o visual props. E tal, é tipo, é too much. É e também eu queria fazer uma denúncia. Ela cortou a única música que eu gosto do Witness, que é Witness. E ela tá cantando. Não tem Witness no Witness Tour. Não, ela não tá cantando nem metade da música. É a música de abertura e ela canta tipo um refrão. Ah, que lixo. Assim, bom, é sério. Flop. E é isso, mas enfim, é muito estranho falar mal do Katy Perry, porque tipo, a gente não quer falar mal de artistas femininas, a gente quer artistas femininas se dando bem, mas aqui o material do Katy Perry não ajuda ela a, isso, a gente falar bem. E ajuda a ajudar a Katy Perry. Pois é. Basta. Não, e é triste saber. Falar da Katy Perry porque ela tá num lugar muito ruim agora. E eu não gosto. Inclusive, bombardeada pela mídia. Porém, eu fico muito lindo dos fãs dela, que estão sofrendo muito. Então assim. E recebendo karma. Os fãs fodidos do caralho. O karma, a carga kármica foi toda pra eles. Ok, Kate Cats, Kate Reds. Gostaram? Dos palavrões? Exato. Não gosta de palavrão? Witness, Prism, Roulette, MBL, Teenage Dream, MBL, Fernando Olha bem. Justiceiro sujo. Enfim, é isso, amigas. E aqui acabou Jesus Ama Chanel, eu acho, né? Foi. É, acabou aqui. É, foi muito legal essa edição. Eu amei esse trio hoje, a gente esmagou. A gente esmagou. E matou o Matheus com alguém depois. Exatamente. Fizemos. Felizmente. Exato. Nossa, Matheus, ok, porque o Matheus tá com uma visita hétero na sala dele e ele tá usando o computador na sala. Mas Lucas, ele sumiu e tá dando satisfação pra gente. Eu quero fazer uma denúncia. Se retrata sua vaca. Se retrata sua vaca. Exato. E é isso, galera. Isso. Beijo pra todo mundo. Não se afiliam ao MBL. E, aliás, matem um integrante do MBL e a minha promoção continua. Eu daria um sorvete de graça pra vocês. E é isso aí. Sim. Depois disso, a gente nunca mais vai fazer esse podcast porque o MBL vai censurar a gente. Vai censurar a gente. E vai usar esse podcast como prova no processo da Polícia Federal. Tchau, galera. Beijos, galera. Jesus wore Chanel. Jesus usava Chanel.